Música de velho. Então, cheguei! Tô preparada pra atacar e agora temos um elenco fixo muito relevante. Chandler! Chandler, eu sou fã. E ele olha com cara de nojo. Ele E tinha que também fazer temos. pro. É, mas eu tenho um pru dele gravado, vou inserir. Boa. Inserir pru. E também temos a nossa nova membra do elenco fixo, Amanda! Eu sei que vocês pediram, vocês imploraram, mandaram e-mail, mandaram stories. Mentira! E tô eu aqui, né, gente, enchendo o saco. E a gente vai fazer uma nova, um novo Eric Small Talk agora. A gente vai falar sobre muitas coisas que não são só fofocas. Então, acho que vocês vão gostar. Nesse formatinho novo, a gente vai procurar trazer um pouco mais de Entendi. pau no cu na, pra galera. Ai, adoro. Pessoal, nossa galera gosta muito de pau no cu. Sim. Então, antes de ouvir o podcast, vão ver. Tem no YouTube o primeiro. E o Sim. outro é só baixar na lojinha do Paulo Coelho, chamada Torrent. Então, hoje o nosso podcast será muito especial. E então vamos começar! Erika's Small Talk, o seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Voltamos. Então, hoje nós falaremos do que vocês já leram aí, né? Suspiria. Suspira. E aí você se pergunta, what the fuck? E É, que Suspira? porra é essa? Então, aparentemente é um clássico muito classicudo de todos Porra! os tempos do terror, do pau no cu, do PNC, do tênis verde. E assim, nunca curti muito. E aí, o que Boa. acontece? Depois que eu gravei um podcast do SextaCast, vou deixar o link aí embaixo, que eu fiquei xingando o filme o tempo todo. E aí, no final, finalmente eu percebi que o filme, na verdade, não era pra você prestar atenção. É, porque tinha outros motivos. Que é o Suspira de 77, do Dario Argento, bancado pelo pai. Ai, Se eu esse tô aqui, plot. é porque eu mereci! Roses are red, violets are blue, but the iris is the flower that will mean the end of it. You can run from Suspiria. You can hide from Suspiria. Esse plot aí vai ser um pouco recorrente toda vez que a gente falar de Dario Argento, porque, segundo dizem, conheço muito a obra desse homem, a não ser essa maravilha de Suspiria. Ele foi um cara que sempre foi bancado pelo pai, então ele sempre conseguiu fazer obras de arte, ou só porque ele tinha dinheiro, né? Então ele é considerado um dos maiores diretores da Italianos, do pau Itália, no cu, exatamente. bababá, sem Mas, né? licitar. Porque Mas ele o tava. Mário Bava, ninguém dá valor, Não, falo mentira, mesmo. mentira. As pessoas dão valor pro Mario Bava, mas é injusto colocar eles no mesmo patamar porque ele não tinha o papaizinho bancando as maluquices dele. Mário Bava era fudido, apoio os fudidos. Isso aí. Fudidos forever. Então, e a gente vai falar desse Suspiro de 77 do remake. Que eu nem sabia que era do homem de Call Me By Your Name. É isso assim o nome? É, Call Me By Your Name. O carinha fez um filme que é mais ou menos no mesmo estilo, falando, né, tecnicamente de Luca direção. Guadagnino, Mas. o nome do moço. Isso aí. Guadagnino. Guadagnino? É, Guadagnino. O cara, ele tem um estilo muito, muito próprio, assim, de direção, e ele fez isso em Suspiria, e todo mundo achava que ia ser um Uma remake. merda. É, porque o de 77 é uma merda, todo mundo achava que era um remake, só que na verdade foi uma reinterpretação da obra. Vou ser sincera, as pessoas ficaram com medo, com cagaço, com cu apertadinho. Esse povo que fala que Suspiro é bom, que é um ícone, de o cara consertar e botar o roteiro em cima da imagem que tinha o Suspiro antigo. E aí o filme ia ficar perfeito e eles iam ter que ficar assim: ah, meu Deus, vão Dário falar que é Argento é uma perfeito. farsa. Sabe? Daí a gente não sabe escrever, nem ler, ABC. E aí, Foi Lea Michele que fez. o povo ficou com medo, entendeu? Mas como o cara não quis criar polêmica, era uma homenagem a Troá, ele fez por um lado todo diferentão. Então foi uma reinvenção, não foi um remake. E espero que continuem fazendo assim. Porque se for assim, eu revejo todos os filmes que eu já vi reinventados. Eu Pois acho é. que ia ser maravilhoso. E aí você me pergunta, mais uma vez, tá muito perguntando. Você me pergunta, mas e aí, a reimaginação do lance ficou melhor do que o lance em si? Não vamos revelar agora, vamos falar primeiro Exato. do Suspiro de 77. A resposta para isso é depende. E aí agora a gente vai explicar por que que depende. A gente vai falar de critérios, assim, meio fora de ordem, de por que tem coisas boas em um e coisas boas no outro, e que, no fundo, acho que um não quis competir com o outro nas áreas em que o outro foi muito bem. Exatamente. Então dá um resuminho pra gente assim do que é Suspira. Suspiria, a princípio, é a história da pequena. Como é que é? Suzy. Suzy Bennion, Suzy a Bennion. menina americana que é riquinha no primeiro filme e vai para a Alemanha estudar dança, balézinho. E aí ela vai para uma escolinha muito louca, que no primeiro dia que ela chega já vê uma mulher saindo correndo, sou louca, e a mulher sai correndo pelo mato. Mas ela tenta entrar, acaba entrando e vai para essa escola de dança aí muito louca. E a gente fica assim: o que está acontecendo? Aí Esse é o agora, primeiro. pausa. Ela chega na escola, sai uma maluca falando: ai meu Deus do céu, não sei o que, falando em línguas e sai. Flores, Isso. gira não sei quê, É, quarto gira, gira, secreto, pomba gira. fugir. Fugir. Aí sai pela floresta correndo, a menina fala: agora vou entrar. Aí, beleza, aí vem. Não, garota, é pior. Ela vê a mulher falando no interfone com alguém, isso tudo, que ela na hora não entende, porque tá uma chuva do caralho, ela tá no táxi, a mulher tá na porta do prédio. Aí ela vai, vê a mulher sair correndo loucamente com a mão na cabeça, bem assim estereotipado. Ai, meu Deus, socorro! E ela, tipo, normal, vou ali, fala pro moço do táxi: espera aí, moço. Aí vai lá no interfone: olha, quero entrar, porque eu paguei, tô pagando. Aí a pessoa fala assim: sai daqui, vai embora. Aí: Isso, era isso que eu ia não, mas falar. eu quero entrar, tô pagando. Fia, você não viu a louca sair correndo? Vai embora, não tem ninguém aqui não. Aí ela acha isso super normal, volta pro táxi, e aí ela vai embora para um hotel, talvez, porque a gente não sabe. E aí o táxi tá andando na estrada, e ela olha, e a mulher que saiu da escola tá correndo no mato. Ela nem para parar e falar assim: amiga, que é uma carona, tá acontecendo alguma coisa, tá passando mal, E sei a lá, não. mulher chega lá no outro lugar correndo a pé, no meio da floresta. E assim, Na eu chuva, fico. né? Sim! E eu fico, gente, depois que eu vi isso tudo, eu pegava o meu avião de novo para Nova York e nunca mais voltava nesse lugar. É, primeiro que não me receberam. Segundo que tem uma pessoa maluca, né, saindo e gritando e falando flores, blá blá blá. E aí, só que ela não faz isso. Que é uma menina muito inteligente. Ah, e a gente tem que levantar um detalhe, porque olha só, Suspira tem um problema. Você precisa saber um Um monte de coisa de problema. baixo. A gente precisa saber um monte de coisa de bastidores para poder entender por que as pessoas acham que são clássico. Porque assim, se você não souber nada dos bastidores, você vai ver e vai falar assim: what the fuck, É porque não se né? preocupa em explicar porra nenhuma. Não. E outra coisa, mesmo que passa na tela, não explica nada. Então, tipo, foda-se. Aí você tem que entender que esse filme era feito para crianças de 12 anos interpretarem as bailarininhas. Então, ele de raivinha, porque o pai dele falou assim, olha, se você botar criança, não vai dar pra vender, vai dar problema com a censura. Ele, então tá. Aí o que que ele fez? Botou um monte de porta com maçaneta no alto pra parecer que as mulheres eram pequenas e não mudou o roteiro. Então as pessoas se comportam como se tivessem 12 anos. Sim. É ridículo. Ridículo. Toda a estrutura de prédio, de imóveis, tudo faz parecer que as meninas, na verdade, são crianças, porque é tudo gigante. Então é meio escroto. Aí dá um clima maneiro, mas assim, se você não souber disso, você fica assim, o que que tá acontecendo com a proporção desse filme? Tem hora que tá tudo normal, tem hora que tá tudo gigante. Ah, mas é porque ele se inspirou em Branca de Neve, você achando que era Alice, hein? Não foi. Foi em Branca de Neve para o tons de cores, porque fica um monte de cor piscando na sua cara, assim, vermelho, verde, azul. E amarelo. Perigo, vermelho. Exato. Mas tem hora que tá o vermelho e nem tá até perigo, mas relaxa, que é isso. Ah, vamos continuar a história, depois a gente fala dessa parte estética. E aí a menina que tá correndo na floresta vai correndo até um hotel, não sei como. Aliás, um hotel não, ela vai correndo até a casa de uma amiga. Não, é tipo um prédio gigante. E assim, ela corre pela floresta e chega no hotel, nesse prédio gigante, todo amarelo, sei lá, um negócio esquisito. É, e aí muito... é todo rosa por dentro. Dão um close na claraboia. Isso, dão um close assim, uma claraboia colorida, mas o interior todo rosa, assim, é bem bonito, mas é bem desproporcional. E grande, né? Tu vê que as coisas, tipo, as paredes, as paredes são enormes, parece que tudo é muito grande. Me lembrou muito a Alice. Coisa. Sim, mas parece muito que essa coisa da intenção dele de mostrar que elas eram crianças. Exatamente. Agora eu me pergunto, como que ele ia fazer pra uma criança sair correndo na floresta e chegar num prédio, tipo assim, ninguém parou essa criança, gente. Gente, é Itália, década de 60, foda-se. Pois porque o filme saiu em 77, mas ele é tipo de... Na história, ele é tipo entre 60 e início de 70. Pois é. Ninguém se importa, foda-se. Tem umas guerras aí acontecendo. Eu não me importo, eu acho maravilhoso. Mas assim, né, as pessoas se importam com as crianças. Então, aí ela chega na casa dessa amiga e fala, amiga, deixa eu ficar aqui, por favor. Ela, claro, pode ficar. Que é Patricia o nome dessa menina que saiu correndo no mato. Olha, vamos lembrar disso. Exatamente, Patricia. Aí Patricia fica meio, assim, com um pouco de mania de perseguição. Acha que tá, o tempo inteiro ela tá sendo vigiada. E aí ela começa a entrar no banheiro e fica gritando, e aí a amiga bate. O que foi, amiga? Nada, acho que eu vi uns trecos ali, uns oios, mas tá tudo bem. Exato. Aí, na janela. Ela não satisfeita, ela continua enfiando a cara pela janela até o demônio pegar ela. Exato, porque se você vê um par de olhos te observando no meio da escuridão da janela, o que, que você faz? Você vai na janela. Da janela do tipo, do oitavo andar. E aí ela morre. E é bem sangrento, mas o sangue é bem tinta guache, então nem dá nojo. Não, e o melhor de tudo, ela é jogada pela claraboia e a amiga que tava batendo de porta em porta pra tentar buscar ajuda, acaba tomando um pedaço de vidro na cara e morre também. Olha aí. Ou seja, se sua amiga chegar de madrugada chorando, falando coisa com coisa, falando, deixa eu ficar aqui? Não, jovem. Não, desculpa. Amiga. Aqui não. E aí, beleza, esse ótimo roteiro, né? Já acabou aí, esse plot já era, tá? Já era, nunca mais Patrícia, nunca mais amiga. Ah, não, vai aparecer lá na escola, porque a Suzy, essa pessoa maravilhosa, volta no mesmo táxi, que acho que ela dormiu no táxi, e aí ela chega lá e fala com a dona lá do cabaré que tá sendo entrevistada pela polícia. Não, sumiu. Não, e o melhor plot é assim... Menina, fiquei aqui te esperando ontem, por que você não chegou? Ela, mas eu cheguei, só que ninguém deixou entrar. Ela, como assim, jovem? Entra. Nossa, aí. Você é muito louca, nada a ver, meu. Enfim, polícia. Ah, a polícia é só isso, pronto, aí vai embora. Ela fala pra polícia, olha, eu tô vendo aí que vocês estão vendo uma menina desaparecida, viu uma menina sair correndo aqui falando umas coisas que maluca. Isso. Que eu não entendi. É, isso foi pela floresta. Só que, tipo assim, ninguém perguntou nada pra ela. Pegou, se meteu porque ela viu que tinha esse assunto. Mas isso a gente já percebeu que Susan Bennion sempre entrou metida em qualquer versão. Exatamente. E aí ela foi pro quartinho dela lá. Não, ela não vai pro quartinho. Vai, porque não tem quartinho. Como Patricia ainda está só desaparecida, ela tem um plot de ter que ir pra causa de uma avulsa da tal da Olga e ficar dividindo o apezinho da Olga com ela. Uhum. E pagar $50 por day. É, tem esse plot todo, assim, que as pessoas valorizam muito o dinheiro. Então, tudo que você troca lá, tipo... Ah, me empresta um sapatilho. Ah, tô te vendo, $70. Tipo, é, assim. Te empresto, mas se você quiser comprar... Exato. Ah, posso ficar no seu quarto? Pode, $50 um mês, tá tudo certo. Tipo... É bem assim, ela fica bem oprimida, tipo, caraca, tudo mundo... Aí aparece Sarinha, que não é Poulson, e fala pra ela, é meio estranho essa parada de toda hora discutir dinheiro, né? Uhum. Aí ela, fica um pouco assim, né? Aí Sarai, não liga não, quando eu cheguei aqui também tava assim, mas Sara já derrubou uma carteira cheia, pá, tá com dinheiro. Não sei de onde que saiu também. Mas ela já acalma a menina e fica amiga e colega, porque ela é colega de Patrícia. Sim, e essa cena, esse take todo, ele é maravilhoso, porque tem umas cenas de... Que você bem percebe que o roteiro é pra criança, assim, porque falta só dar língua pras pessoas. Não, mas elas dão língua. Na hora que a Sara fala isso pra Suzy, aparece a Olga. Aí juntaram as duas com o S. S de Snake. Aí a Susan tá no meio, tipo assim, com a cara de what the fuck, e as duas estão dando um língua uma pra outra, assim, a Olga e a Sara, tipo, what? Gente, é muito maravilhoso. Esse filme é muito maravilhoso pelas escrotices, mas enfim. Vai pra aula de dança, né? É, vamos a primeira trabalhar. Aula de dança. E aí a mulher já fica como? Toda se desmaiando. Isso. Porque ela passou pela véia que tem uma criança possuída, Demian. Eu acho que ela... E aí ela roga uma praga, você lembra? Que fica uma luz piscando na cara dela. E aquela Sim. música da Goblin, da banda Goblin. Aí ela fica, o que está acontecendo? Não, e na boa. Essa Jessica Harper é a pior, melhor atriz de todos os tempos. Exato. Gente, ela dançando balé, você vê que ela tá andando normal de um lado pro outro e de repente só mostra uma cena dela na ponta do pé assim, ela cai. Acabou. Só isso. E a dançarina foda, Oscar. Pra vocês terem uma noção, Jessica Harper, o que ela fez na vida? Suspiria 2018, uma participação especial. Parabéns. Parabéns. E você sabe da maior, eu tava vendo YouTube esses dias, eu não lembro quem foi que falou. Mas ela ainda por cima fez Suspira 2018 mentindo. A idade é gato? Não, ela mentiu o currículo, porque quando o Luca Guadagnino chamou ela, perguntou, fia, você fala alemão? Porque o textinho que eu tenho pra você é alemão. Ela, ai, de boa, menino, sei falar alemão sim. Aí ela saiu correndo, foi pedir ajuda pra uma mulher lá. Pelo amor de Deus, moça, me ensina essas palavras em alemão aqui que eu não sei, viado. Viado, pelo amor de Deus, eu tô passando... A mulher tinha três frases. Eu tô no retiro dos artistas, pelo amor de Deus, preciso fazer esse filme. Foi aprender alemão. Mas, não, olha só, pra você ver, o filme é tão maravilhoso, tão bom, que das pessoas que fizeram o filme, a gente não ouve falar em lugar nenhum. Gente, mas melhor ainda esse plot, aproveitando esse lance do idioma, é que esse filme, ele é filmado em italiano e em inglês, e acho e que ainda tem alemão. Só que cada ator fala na sua língua natal. Então, assim, tipo, não existe um áudio original desse filme. Porque todos os áudios desse filme são dublados pra inglês. Então você Ou então olha... pra italiano. Então, quer dizer, o alemão foi perdido em algum lugar. Sim. E aí você... Não, mas mesmo assim, quando tem o áudio em italiano, tudo que a Jessica Harper faz tá sendo dublado. Então você vê italiano. Que então, tipo... o que ela tá a boca da pessoa com que ela tá falando. É muito maravilhoso. Gente. Não, e a gente vê a versão em inglês, né? Então, Sim. tipo... A Madame Bovary lá, vou falar Bovary porque eu não lembro o nome, que não é Madame Blanc, a Madame Blanc é apagada nessa história, é a outra. Uhum. Ela fala um monte de coisa e você vê que a boca não tem nada a ver, não sabe dublar, não sabe. Não sabe, não consegue. E Suzy passa mal, né, porque ela teve uma... rogaram uma praga, ninguém notou que isso é bruxaria, nossa, uau. E aí ela cai, desmaia, e de repente quando ela acorda, já tá as roupas dela tudo lá no quarto, era de Patrícia? E tô pendurando as roupas e tudo, o médico falando pra ela não beber, comer, não comer fruta e tomar vinho, porque É, ela tá vai ficar fraca. numa dietinha bem E aí, restrita. sem beber tinta, guache, né? E aí eu fico assim, gente. E aí ela pergunta, mas e Olga? Eu ia ficar na casa de Olga, não ia voltar pra cá, não. Ah, Olga vem, trouxe, muito prestativa. Mentira, você vê que no início Olga é uma escrota. Não quer que ela seja E prestativa. ela Pra mim, fala mataram Olga. assim, e ela nem vai te cobrar. E, O dia que mais você não estranho ficou ainda. lá, o dia que você não ficou lá, ela nem vai te cobrar. Não, Graças mas o a Deus. que eu acharia estranho, porque Olga ia falar assim: ah, você ficou uma noite, R$ 10. E fora que o serviço de entrega, delivery de roupa, 50 Né? dólares. Não, e Olga nunca mais aparece. Não, nunca mais. Uma Tipo, pena que a Olga é foda-se, bem fim. bonita. Gostei dela. Não, mas é tipo assim, foda-se. Cadê a personagem, Não, gente? Tipo. foda-se real. Aí o médico dá uma injeçãozinha em Susan. Suzy. É porque é Susan, né? Aí Suzy. É. É porque o problema é que tem essa barra da Olga falou das snakes, né? Porque tudo é com S, aí você fica confusa. É Sarah e Susan, aí Enfim. falta de imaginação. E aí ela dorme. E aí um plot que bem recorrente também no filme, ela dormindo. Ela tá bem Amanda. Ela tá bem assim, o Isso. tempo todo sonada. Eu tô Ela começando a achar dorme. que tem umas bruxas no meu prédio, não sei. Tô Porque pensando. acorda, aí dorme. Aí tá conversando, de repente dorme. Isso. Porque nisso que ela caiu, ela fudeu alguma coisa, não lembro o que que Não, ela não aconteceu. fudeu nada, ela só tá. Botaram que ela tá muito barra, assim, muito fodida, ela precisa se cuidar e ficar tranquila. E aí essa mulher nunca mais aparece dançando, gente. Nunca mais. O plot principal do filme é a pessoa bailarina e vai buscar o sonho na academia Moda Foca. E aí, tipo, de Friburgo. E aí, tipo, nada acontece feijoada, porque ela nunca mais dança. Enfim. Vamos seguir. Depois Tem a tem barra do. É que esse filme é assim, é muito, muito rápido, porque ele não tem roteiro. Ele é mais. qualquer coisa acontecendo, e aí quando você vê, fim, risos. E literalmente. E aí vem a parte que ela vai de novo, volta, e aí fica o menininho querendo pagar de machão, aí fica assim, ó, pra ela. Dando Aparece do nada assim, fica beijinhos. tentando dar em cima dela. Aí o pessoal, nossa, você já conquistou esse partidão. É, e aí, para esse menino, esse plot desse menino dando beijinho, dando os olhares assim Serve para pra ela, nada. porra nenhuma, para Vai nada. nada. Podia Você ter acha assim, matado esse menino. ele vai salvar ela, ele vai morrer, ele vai. Nada. Nada. Nada. E Aí aí tem acontece que elas descobrem que tem uns bichos podres. isso, tem umas comida podre no sótão. E aí encheu de bicho. E Não, aí caiu no cabelo delas, começa a chover, bicho nojento. chover bicho dentro do negócio. Aí elas vão, tiram todas as alunas e fala: vamos fazer o seguinte, vamos ficar todo mundo aqui nessa sala de dança, vamos dormir todo mundo aqui, porque aqui não tem bicho. Enquanto, né, a gente faz a limpeza dos bichos do local. E aí eles fazem tipo um acampamento ali, onde as Que meninas parece ficam de de um. criança. Exato. Onde as meninas ficam de um lado, os meninos ficam do outro. E aí, do outro lado, tem a. Do O que nada, eles. uma cama e chega É. uma pessoa careca, Sim. deita e fica roncando. Exatamente. Só que elas sabem que as diretoras, né, o pessoal mais importante da academia, não dormem lá. Então eles ficam se perguntando: quem é essa pessoa estranha, roncando pra caralho? Mas Sara falou que Patrícia já tinha falado e que ela já tinha ouvido, porque acho que a Sara, quando chegou, dormiu num quarto assim improvisado, e do lado essa pessoa que ronca, que se ronca igual, dormiu. Tipo, nossa, que pista. Sim. Né? Tipo assim, pessoa ronca. Acho que eu já sei quem é. Enfim. Aí Volta normal pra dança. voltando. E aí, quando ela vai dançar de novo, o pessoal implica com o cara que o cachorro atacou a criança demoníaca. Ele fala que não. Aí ele sai assim: ah, então vai tudo tomar no cu, suas bruxas do caralho. Ah, e vai embora o velho cego, tocador de piano. E eu, o quê? E como se, né, não fosse suficiente, ele vai com o cachorro dele. O cara é cego, tem um cachorro guia. Ele vai para o meio de uma praça que Não, ele vai aparece. pro Oktoberfest, de lá ele vai pra pracinha. É, que dizem por aí que foi o único take externo feito num lugar real. E Na aí. Alemanha, realmente, né? Porque o resto. Exatamente. E aí o cachorro come ele. Bom. Fim. É isso. Aí tu pensa, pra que serve esse pianista? Porra nenhuma. Né? Foi só a inclusão digital. Exatamente. Né? Poderia ser um CGI, ia ser maravilhoso. Gente, e aí esse plot morre. Morre. E aí vambora, e Susan fica. A Sarah começa a ficar nervosa do nada. E aí Suzy tá lá, né? Dorme que dorme. Nossa. Aí Sarah vai lá, acorda, amiga. Roubaram o diário que Patrícia tinha me dado e eu não li. Uhum. Mas ela falou que tem um lugar secreto, então eu vou procurar, acorda, me ajude. Aí Suzy fica. Tá bom. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, bora lá tu sozinho, então. Bora lá, uhum. Bora lá tu. E aí Suzy fica dormindo. Aí a luz vermelha fica. E a música. Tum, tum, tum, tum, tum. E a trilha sonora é uma das mais aclamadas de todos os tempos. Eu gosto, a Amanda achou uma bosta. Não, não achei uma bosta. Me irritou muito porque eu não gosto de muitas repetições, assim, fica me dando nervoso. Mas enfim. Não é o Sérgio Leão, não é um Ennio Morricone, né? Que consegue pegar um tema e dar nuances diferentes para cada personagem. Então, aí o que acontece? A menina. Sarah. Sarah fala assim, então. Foda-se, você dorme aí, caralho. Eu vou procurar essa merda sozinha. E sai procurando as pistas. Primeiro elas descobrem o lance que a diretoria, na verdade, dorme lá. É, porque a Suza, dormindo, fala pra outra. É, mas elas não saíram, elas entraram. Tipo, pelo som dos passos. Dos passos, elas não estão saindo, elas estão entrando e dormiu. Aí a outra, será? E aí vai atrás dessa pista. Que a mulher sonada deu. Suzy é maravilhosa. Toda vez que ela tá pra dormir, ela fica assim, ela dá uma deixa, uma pista. E Sarah vai lá se fuder. Exatamente. Aí é essa pista. Ah, estão entrando. Tchau, até amanhã. E aí vai Sarah atrás das pessoas. Vai. E ela começa a andar, bisbilhotar, não sei o quê. Aí ela acaba entrando por um corredor maluco, começa a tocar a música, a luz vermelha, piscando, roxo, azul, inferno. E aí ela sai correndo, de repente aparece uma mão preta correndo atrás dela. Não é uma mão de gente preta, é uma mão de luva preta, né? Uhum. Que é o diálogo italiano e tal. Uhum. E aí corre atrás dela, ela entra num quarto que tem um. Ela fecha a porta com tipo uma tranquinha, sabe? Que você joga assim. Fica ela bem vagabundinha. Aí, em vez dela amarrar uma corda ali pra poder a pessoa não conseguir levantar com a faca passando por fora. Não, ela fica encolhida. Assim, na parede. Igual uma criança de 12 anos. Exato. Porque assim, ela tá vendo a pessoa do outro lado enfiando um canivete e subindo a tranca. E ela, em vez de fazer qualquer coisa, sei lá, forçar a tranca pra baixo, qualquer coisa, não. Ela fica encolhida, assim, ai meu Deus, alguém me pegou. Aí ela vê uma janelinha assim em cima. Aí fala. E aí ela vê umas malas. E aí ela fala assim, vou pegar essas malas, vou pôr uma em cima da outra e vou subir. Sim. Isso caberia pra uma criança de 12 anos. Obviamente uma adulta afundaria as malas e cairia, mas não acontece. Não. E aí ela vê que tem uma outra janela do outro lado dessa janelinha. Porque tem uma luz maior. Saindo, uma luz maravilhosa. Amarela. Amarela. Que é atenção. Aí tá. Aí ela tá assim, o close que dão do espaço entre a janela dela e a outra, você só de ver o enquadramento, você já vê um fio embaixo. Sim, é muito mal feito. Você vê que tem uma corda estranha, assim. E tem, assim, 1,5 metros, mais ou menos, de distância. Você vê que ela não vai conseguir pular aquilo ali nunca. E outra, ela nem olha pra baixo pra ver se é um túnel infinito que ela vai cair com um balrog, sabe? Também vai sair no inferno. Ou no Japão, não. Sei lá. Ela só olha, ela fala assim, ai, vou pular, adeus. Aí ela pula, tipo eu. Ela dá um pulo e cai 1 centímetro depois em cima de um monte de corda de piano que corta a mulher toda. E ela fica se mexendo e se corta cada vez mais. Exato. E aí ela acaba morrendo, né? Provavelmente que não mostra, mas a gente subentende que ela se fudeu porque ela foi burra, que ela não olhou. E eu acho que poupou muito o carinha. Acho que se eu fosse o carinha da luva, eu ia falar, nossa, nem precisei fazer força, né? Porque eu sou idiota, já se cortou toda, nem precisei te matar. O pior, o carinha da luva, a pessoa, a entidade, ou seja lá o que for, porque a gente não sabe que são bruxas, é mistério. deve ter tido trabalho do cacete pra tirar ela de lá e falar, fui eu que matei. Eu preciso, pra poder receber, né, o cachê da matança. Exato. Porque se ela morre sozinha, não pagam. Não, eu que joguei ela lá. É, isso aí. Né? E aí essa mulher some e aí Suzy acorda no outro dia e pergunta, cadê Sarah Paulson? E a pessoa, não sei, menina, Sarah Paulson foi embora. Mas tu não tava conversando com Sarah? Não, ela mas foi eu embora. Dormi. Não, e Sarah foi embora. Foi. Tipo, ela deu a louca, falou assim, fui, ah, não quero desisti. Mais estar aqui, adeus. Aí ela fica assim, tô bolada, aí começa a ficar bolada, pega as comidas lá que o pessoal leva pra ela lá. Ela, porque ela pensa tudo. Assim, será que eu tô dormindo demais? Será que eu tô sendo drogada? Será? E... aí joga comida fora, joga o vinho que parece tinta guache também fora. Pinta a pia toda pinta... de tinta guache. Isso. Que o vinho é tinta. E aí ela vai e fica puta revolta e fala assim, quer saber? Agora eu vou... Ai, bateu. Ai. Dor de cabeça, tipo, sabe? Tipo um mutante de X-Men que tem essas dor de cabeça e se revelam coisas. Ela, ai, lembrei, a menina falou flor azul, gira pra esquerda, beco, sala de espelhos, mãe Marcos, bruxaria. Uhum. Aí ela fala assim, vou atrás de um grande médico, doutor, que Sarah tinha me dito que era amigo de Patrícia, ou de Sarah, não sei. Aí o homem fala duas palavras, fala assim, então, vou te passar pra um outro velho aqui que tá com mais tempo pra gravar, tchau. Aí o velho chega e explica tudo. Ó, então bruxaria, gente, isso aí. É exatamente assim, valeu. Ela tá na frente de um shopping, no meio da rua, pra encontrar com o cara. Aí o cara vem e fala, e aí, tudo bem, beleza? Olha só, tô sem tempo aqui, vou ter que ir ali. E aí vem um outro velho que, pra explicar o que ela queria saber. Aí o velho fala pra ela, olha, bruxaria, bababá, não sei o quê. Aí ela fala, nossa, uau, então é isso que tá acontecendo lá. Pronto. Então... aí dá um close, assim, no vidro, sim, com a imagem deles. E aí vaza a câmera no fundo. Mas, assim, muito bem pensado. Saiu Dario Argento. Maravilhoso. Fotobomba Dario Argento. Que ele já tinha feito fotobomber na cena do táxi, né? Então, sim, olha... sim, ele é o primeiro fotobomber da história. Inventou o fotobomber. E aí, do nada, essa cena avulsa. Aí a garota volta pro cativeiro. Quer dizer, pra escola. Aí ela chega e pergunta assim, ué, cadê todo mundo? Aí um avulso fala assim... aí um avulso fala assim, ah, não sabia? O pessoal ganhou todo mundo ingresso grátis pro Balé Bolshoi. Todo mundo foi. Uhum. Então, menos você. Que barra. Aí ela, e eu? É isso aí, né? Você não tava aqui na hora do bingo? Não ou foi. Não ganhou. Aí ela fica puta e aproveita pra invadir, né? Já que não tem ninguém, vou invadir tudo de mulão. Uhum, vou procurar qual é desse mistério. Sim. E aí ela sai tropeçando por tudo, assim, sabe? Porque Suzy é muito assim, faz balé na vida real. Ela vai andando e vai rodando, girando. Sim. E vai se caindo. E vai, eu acho que é uma forma batendo. De você treinar a sua técnica, né? Você não meio sai do personagem. Arte, você não acha? Isso, meio Regina do Arte. Então. Bastante, inclusive. Aí ela vai toda se rodando. Aí umas véias que estão cortando as carnes vêm com um machado, assim, com um novo barulho que ela tá passando. Uhum. E aí não vê, aí volta, fala um monte de merda. Ela vai, consegue chegar no quarto. Aí tem umas florzinhas, aí ela lembra, olha, era pra virar azul pra direita, não sei o que pra esquerda, aí ela consegue entrar num quarto secreto. Uhum. E aí nesse quarto secreto... Tanana. Um pavão é derrubado. Um pavão de vidro, sei lá, de louça, de não sei o que. Ah, sabe aqueles franguinhos que vem com ovo de codorna e vem picado assim os ovos de codorna? Então, é tipo isso, só que é um pavão com umas agulhas gigantes de crochê. Pavão e misterioso. Aí... e aí acorda uma pessoa que tá dormindo. Que já é completamente diferente a silhueta daquela outra que a gente viu lá atrás. Exatamente, mas o ronco é igual. Mas a pessoa tá acordada. Não, não. Quando ela entra no quarto, a pessoa tá dormindo. Aí ela vai, pá, derruba o pavão. A pessoa acorda. Aí ela, puta merda. Fiz merda. Acordei a pessoa que não podia acordar. E aí a pessoa era uma bruxa, véia. Que a gente não vê. A gente só vê uma silhueta. E na silhueta a pessoa tá se mexendo normal, assim. Sim. E aí, de repente, aparece quem? Sarah com os olhos furados, com a faca pra atacar ela, zumbi. Exato. E aí ela fica assim, eu ataco Sarah que quer me matar e já tá morta. Ou cadê? Ih, sumiu a véia da sombra. Aí ela começa a ver um tipo um contorno de daquele negócio que você bota para iluminar o livro, quando você marca texto. Uhum. A pessoa toda se envolta no marca texto, ela, ah, estou vendo a bruxa, aí vai e finca na bruxa em vez de fincar em Sarah. Nisso Sarah some, não sei por quê, porque se era um zumbi, não era para sumir, era só para cair no chão. Sim. E a véia fica, ah! E aí quando a gente olha é uma véia muito véia, que muito segundo véia. A lenda, né, é uma era puta. Uma puta que o Dario Argento pegou, né, mulher trabalhadora lá, e botou uma maquiagem pra ela ficar bem escrota, ela tinha tipo 90 anos, né, e botaram uma maquiagem, uhum, pra ela ficar mais escrota ainda, uhum, e aí botaram ela lá no chão e ela fala, e aí pronto, fim, aí começa tudo explodindo, toda a parede cai, as paredes de papel, de madeira, que você vê que é tudo fake, fica explodindo. E Suzy começa a correr por dentro da escola, desesperada. E os pedaços passando por cima da cabeça dela. Porque na década de 60 e 70, da mais na Itália, as coisas explodiam e você corria. Sim. Não tinha isso de seguro de vida, não, essas paradas, não. Não, isso. Super dublê? Daria tempo. Dublê? Mas não é dublê. Faz aí, caralho. Tu não é atriz? E aí a mulher sai correndo, tentando escapar, run for your life. E ela sai na chuva, olha só, que isso o pessoal fala que é um link com a chegada dela. Claro, tá chovendo. Fechou um ciclo, né? Porra! E aí ela sai rindo, passando a mão no cabelo como se fosse propaganda de shampoo. Sim. E vai embora. A lá Cristiano Ronaldo. Foi ótimo. E aí... Você suspira. Sim, e aí você se pergunta por que... Ah, tá, e quando a véia morre e ela volta correndo, a gente vê as bruxas caindo no chão e se tremendo toda. Tipo, matou a rainha do Coven, morreu todo mundo. Se fosse assim, American Horror Story, já não tinha Coven há quanto tempo, né? Pois é, seria muito melhor. Mas, enfim, Foi isso. É isso. E o que você achou dessa beleza? Não, então, aí você, né, ouvindo a gente falando, falar, nossa, que merda, que perda de tempo. Realmente, o filme é uma merda em si. Porém, agora tem o porém. Como um todo, né? Assim, no geral, ele não é tão bom assim quanto as pessoas falam. Não, mas por que que ele é tão aclamado, já que ele é essa bosta nota 9? Porque ele, esteticamente, é um filme lindo, tá? A fotografia dele é maravilhosa e você fica realmente encantado com o que o diretor faz com iluminação. Né, porque ele dá essa... Quando é perigo, fica tudo vermelho. Quando tá tudo de boa, é verde. Aí você sabe que nada vai acontecer, feijoada. E quando fica roxo, já fica meio tenso. Exatamente. Roxo, você sabe que alguém vai morrer. E azul também. Tem umas horas que ele usa um azul, mas, tipo, meio que atenção também. Então, assim, ele é muito bonito. Ponto. Ponto. E tudo é muito forte. As cores das coisas, dos prédios, dos quartos. Exato. Tudo é muito, assim, impactante. Aí, e aí foi o que eu falei e que eu percebi depois, que esse filme não é um filme pra você raciocinar. Não. É um filme pra você sentar e se realmente desligar o cérebro. Sim. E ficar, se você se imbuir de prestar atenção nas cores e ficar dentro daquela viagem lisérgica que aquela música repetitiva te leva e as imagens e a luz, uhum, é realmente uma experiência que vale a pena. Não é de todo mal, não. Não, não é. Eu não sou essa pessoa que fala assim, ah, esse Azaghal fala isso, né? Se a melhor coisa que você tem pra falar do filme é a fotografia, o filme é uma merda. Eu entendo o que ele tá falando, mas assim, eu acho que tem alguns filmes que vale a pena você ver só pela estética, e eu acho que Suspiro é um deles. Você vai rir pra caralho, porque é engraçado, dá a volta, né? E é um filme bonito de se ver. E fala, as pessoas, os críticos quando falam desse filme falam muito sobre o expressionismo alemão, que tem esse lance da iluminação, só que como a Erika mesmo me falou quando eu estava vendo, na época que o expressionismo alemão foi inventado, era tudo preto e branco, então assim, ele deu uma tonalidade, uma finalidade mais bizarra pro negócio. Então, porque ele tinha mais ferramentas também, né? Exato, porque ele era só beber o outro, era forçar uma luz no ângulo e tal, pra poder tentar fazer uma dinâmica diferente. Como ele tinha várias cores, ele fez isso com todas as cores possíveis do mundo. Por isso que ele fala que, ele disse pro diretor de fotografia dele que tava se esperando em Branca de Neve, nos filmes do Disney, né? Que são, uhum, muito coloridos, né? E ele dá essa ideia mesmo de... As cores básicas são muito fortes. Ele dá essa ideia mesmo dessa fantasia, né? Parece mesmo um conto de fadas. E se você avessas. Pensar que eram para crianças de 12 anos, faria muito mais sentido, né? Exato. Ia ser muito mais aterrorizante, eu acho que seria um filme realmente melhor. Exatamente. Não, eu acho que não ia ser muito, muito melhor, mas, enfim, pelo menos você não estaria vendo atores interpretando pessoas idiotas com 20 anos. Mas eu acho que o Dario Argento, ele queria fazer uma obra de arte estética, e ele conseguiu. É tipo Kubrick com Iluminado. É, o filme é uma merda, mas ele é esteticamente muito bonito. Polêmica. Ah, porque é melhor do que o livro, você não sabia? Porra! Enfim. Pra quem não leu o livro... Se você é fã de Kubrick, você nem é gente. Outra coisa, vamos desvendar que Kubrick é uma farsa, tá? Em Sim, breve. Vai ter um podcast sobre isso. A gente vai ter vários podcasts revelando que as farsas que existem por aí. Pessoas que todo mundo fala assim, nossa, uau. É quando você vai ver a carreira da pessoa, a pessoa não tem um prêmio. Não tem. Então, enfim. E às vezes até tem, mas é um filme qualquer coisa, né? Não, inclusive Gwyneth tem Paltrow. Uma que tá aí, ó. Que vai ganhar um prêmio, provavelmente. E que mais que não tinha nenhum até ainda agora. Olha aí. Não vamos revelar. Mas enfim, voltando pra Suspiro. Então, se você é daquele tipo de pessoa que atura um filme pela beleza, pela produção, porque assim, a trilha sonora funciona muito bem, a iluminação funciona muito bem, a fotografia funciona muito bem, então o diretor... Você não tem problema com o roteiro e você é uma pessoa paciente, porque na primeira vez que eu vi no YouTube, então acho que eu perdi muito, porque a imagem não era tão boa. Agora que eu não vi com a Amanda, eu procurei uma imagem de Blu-ray, motherfucker, não sei o que, pra poder também, né, prestigiar o que presta no filme. E assim, eu gostei um pouquinho mais, mas assim, pra mim continua sendo um filme nota 8, porque não tem roteiro, e pra mim o roteiro é mais importante do que a imagem. Então, eu fico meio confusa. Como filme, mas a Amanda de gosta mais de imagem, então... Sim, como filme de terror... É muito ruim, porque assim, tem poucas mortes, quase não tem um suspense, não tem nada que te instiga a você pensar, caralho, o que tá acontecendo? Desde o início é muito porque claro. Porque só no final. Não, mas desde o início é muito claro que é bruxaria que tá ali, não, entendeu? É claro pra você que já sabia, mas no filme mesmo, o filme não diz nada. É só um olhar que acontece, é só não sei o quê. Você imagina que elas podem estar sendo envenenadas, ou pode, sei lá, vendendo órgãos. Mas você, se você parar realmente pra pensar... Não tem nada acontecendo na porra não, do filme. Só mas... no final, do nada, nos últimos, sei lá, 20 minutos, é bruxa. Porra, não, corre. Porque tem aquele... Logo no início, tem aquele lance lá da mulher rezadeira. Entendeu? Ah, e mas é... aí... Mas assim, fica muito subliminar, Amanda. Porque assim, a mulher tá sentada com o garoto num banquinho. A Suzy olha pra ela, toca a música, fica vermelho. E aí, do nada, a Suzy fica assim, meio se segurando nas paredes. Mas vai lá pro negócio. Tipo, pode ter sido mal olhado, pode ser qualquer coisa. Não quer dizer que a mulher é bruxa. Só no final mesmo que escracha. Ah, é bruxaria. Aí quando escracha que é bruxaria, acabou o filme. Ah, e também o fato da menina ter sido morta por um par de olhos, eu acho que dá, enfim. É, você, mas pode ser um assassino porque o braço que aparece é humano, não é o braço preto de luva. E mesmo que for, quando é o braço preto de luva, você pensa, pode ser um humano com uma luva preta. Isso é também uma coisa que eles também não explicam, né? Os assassinos, foda-se, ninguém sabe quem é. Qualquer coisa. Não tem uma estética única pra você achar assim, é um espírito, é uma pessoa possuída, é a véia. Você não consegue. Não consegue. Então é isso, né, gente? Acho que a gente já te convenceu a ver ou não ver Suspiria. Eu acho que você deveria ver, independente de qualquer coisa, até pra falar mal, com propriedade. Exatamente. Porque eu acho que vale a pena. Porque uma pessoa que viu Ulisses, entendeu? Como a gente, que olha, aturou, sei lá, 1000 horas de um filme que é preto e branco, é uma bosta. Esse aí, então, é mais rápido, acho que tem 1 hora e pouco, né? Ele é bem curto, porque não tem nada pra dizer esse roteiro. Exatamente. Não tem nada. Então, tipo, ele é bem curtinho. É quase um episódio de série aí, é quase um episódio de GOT. Então, tipo... Veja e tire suas conclusões e vem comentar com a gente. E é legal você ver, porque é um dos últimos filmes que foram feitos em Technicolor, né? Ali acaba o Technicolor e os filmes passam a ser coloridos sem ter que fazer toda a manipulação de cores. Sim, isso, então, ele é bem bonito. Isso deixa ele mais foda ainda, porque ele é um filme bem colorido, bem colorido. E tá perfeito, assim, perfeito. Então... Vejam pra CPNC, façam como eu. Coloquei uma meta esse ano que eu vou ver um clássico por mês. Então são 12 clássicos no final do ano. Já roubou, né? E aí, não, eu roubei porque eu não tinha feito em janeiro. Eu tive essa ideia e já tava no final de janeiro. E aí, toda vez que eu ver um clássico, a gente vai soltar um podcast aqui pra falar desse clássico. E é o primeiro de janeiro aí, tá aí, Suspire, maravilhoso. Parabéns pra mim. Ah, mas matou curiosidade, né? Ah, é mais uma curiosidade. Esse filme, na verdade, era pra ser uma trilogia e foi. Só que ninguém, né? É, tem o Inferno e tem outro filme que é tão depois, que é A Filha do Dario Argento. Com a Daria, a mulher que ajudou ele a fazer esse roteiro maravilhoso, é, vira a principal, tipo, já em 2000 e pouco, pra você ver como ele cagou pra trilogia, né? Ele só queria ganhar um dinheiro. Família Argento tá aí, continuando esse... Nossa, e a Zé Argento tem um fandom que puta que pariu, atriz horrível, mas fazer o quê? Mas tem dinheiro, né, gente? Vamos dizer, o capitalismo funcionou para a família Argento. Beijo, Sofia Coppola. Então... Então, aí eles fizeram três... É, na verdade, era uma trilogia, porque é inspirado... Essa história é inspirada numa peça de teatro que fala sobre... É num conto, né? Três... É num conto. Não, é uma peça. Tem... É? É uma peça. E aí, nessa peça, ela fala sobre três dores, assim como tem as três graças gregas, né? Enfim, tem... Eu não lembro quais são as três graças gregas, mas aí ele fala das três graças, das três dores, que é a Mater Lacrimarum, que é a mãe das lágrimas, a Mater Suspirium, que é a mãe dos suspiros, e a Mater Tenebrarum. Suspiros, adoro! É, ela vem de suspiro. E a Mater Tenebrarum, que é a mãe das trevas. Então ele queria fazer uma trilogia, começando pela Mater Suspirium, que é a véia. Eu acho final. Que ele nem queria, ele só queria fazer, ele se inspirou nisso e fez a primeira e viu que deu um dinheiro, e cada vez que ele precisava de dinheiro ele fazia uma continuação avulsa. Pode até ser, mas acabou que ele fez sobre as outras, só que ninguém quer ver, ninguém viu e ninguém se interessa, ninguém se importa. Então acabou que ficou, por que que eu tô passando essa informação? Porque no remake de 2018 isso é bem explorado, o lance da Mater Suspirium. Então, e eu queria muito que tivesse remake dos outros. Quer dizer, remake não, releitura. E que fosse não precisa nem definir. Ser releitura. É tipo assim, é porque cada mãe é de uma cidade, de um local no planeta diferente. Eu acho que a segunda do inferno é nos Estados Unidos e a última é em Roma, que ela é baseada. Essa é em Berlim. Sim. Ela sempre está em Berlim. Que os prédios que foram criados, os locais, são batizados para elas. Uhum. Então, eu queria muito que o Guananilo fizesse. Não precisa nem seguir, só segue assim. A mãe fulana é nos Estados Unidos. Vamos fazer uma história da mãe fulana nos Estados Unidos. Uhum. A mãe cicrana é em Roma. Faz a história da fulana em Roma. Acabou. Para mim, já tava ótimo. Não precisa nem fazer o resto da história dele, porque é uma merda mesmo. Então, foda-se. Então, vamos pro remake, né? Vamos! Beginning, she gave me things. Perfect balance, perfect sleep. Oh, she wants to get inside of me. I can feel her. Oh, she can see me. When you dance the dance of another, you make yourself in the image of its creator. I feel like I'm not even here yet. The complex incredible. One, two, three. The way she transmits her work. You have to decide, what is it you want to be for this company? There's more in that building than what you can see, Doctor. Dangerous people. This is a waltz thinking about our past. que a gente... Quando eu terminei de ver o Suspiria de 77, já fiquei assim, né? Ah, tensa. Tá. Meu Deus do céu, vou ter que ver o remake disso. Isso. O que, é que a Erika está fazendo comigo? É, só que a Erika já tinha me falado que o remake era muito melhor do que o original. Falei, bom, já vi essa naba, então agora vou ver uma coisa melhor. É, mas eu também, às vezes... Não é sempre que você concorda com a minha opinião. Eu podia estar errada. Sim, mas pelo menos... Mas também, pior, né? Do que era aquilo ali, eu não sei o que poderia ser. Mas, enfim, a história é a mesma, só que agora a gente tem pessoas famosas. Não, tem... o argumento é o mesmo. É, o argumento é o mesmo. Que é o básico. A sinopse, né? É. A mesma coisa, a menina que vai estudar balé... Já não é uma Nova Iorquina de dinheiro, já é uma menina que vem de Ohio. Sim, e não é retardada, não fala como criança. Apesar de vir de uma família meio Amish, né? E aí uma coisa que pode te assustar de início é que a meu menina... Meu, Amish, porque eles não são Amish, né? Eles são dissidentes, alguma coisa assim, eu acho. É porque não segue as regras, né? Enfim, então... Eles acharam que os Amish traíram o movimento e criaram outro, ou o contrário, alguma coisa assim. A família dela é bem rural, assim, bem aquele pessoal que usa... Tipo a bruxa, sabe? Aquele pessoal que se veste igual a bruxa. É, então, assim. Que não usa tecnologia, não usa energia elétrica. Isso. E filme se passa em 77, que foi quando o outro foi lançado. Que eles usam esse plot do ano de 77, que foi um ano de muita confusão política na Alemanha, porque estava a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E a história se passa na Alemanha Oriental. E na Alemanha Ocidental. A escola é na Alemanha Ocidental e na Alemanha Oriental é a casa do velhinho. Verdade. E aí você pode se assustar a princípio percebendo que a aluna, agora a Suzy, é a Dakota Johnson. E aí você fala, pronto. Love me like you do. Fudeu. Love me like you do. Agora sim que ficou uma merda completa. E eu vou falar pra vocês, Dakota Johnson está maravilhosa no filme. Porque, então, assim, pegaram ela, sabe o que ela é capaz. E aí exponencializaram e deram espaço pra ela fazer a cara de cu dela do jeito que cabia ali e tornou o papel interessante. É. O diretor tem que ter essa perspicácia, sabe qual é? Uhum. É tipo, se o ator tem aquela limitação, eu pego ele e coloco pra fazer o papel que parece com ele e ele pode criar em volta daquilo ali, entendeu? Eu achei isso muito legal, porque a primeira Suzy, ela é o estereótipo da Branca de Neve. Você olha pra ela, você imagina uma princesa. Sim. O olho dela é grande, assim, ela parece um desenho animado, ela é bonita, é interessante, assim. E ela parece bem inocente. Essa Suzy nova, ela também parece inocente, porque a Dakota tem uma cara meio de abobalhada, né? Uhum. E aí, você fica naquela de não saber se ela tá sendo abobalhada, que nem a outra original, que não sabia de nada até o final... Ou ela tá se fazendo de sonsa, ou o que que tá acontecendo? Sim. Porque nesse filme, desde o início, já fica mostrando que quando ela era pequena, ela ficava arriscando que ela queria conhecer Berlim, sabe? Tipo, Berlim, Berlim, sem motivo algum. E a mãe dela brigava com ela e não sei o quê. Mas mostra que ela já tinha uma ligação com esse lugar. E ela não tinha dinheiro pra ter contato com esse mundo da dança. E ela foi e correu atrás e tudo. Isso tudo é explicado durante o filme. Uhum. Então mostra que ela foi meio que sugada pra esse lugar. Ela precisava ir pra esse lugar. Não é igual a outra que cai de paraquedas e... Meu Deus do céu. É, a princípio então... você vai achar assim, pô... todo mundo que vai ali, estudar ali, tá realizando um sonho. Mas é muito diferente você ver as outras meninas realizando um sonho, os outros dançarinos se esforçando para realizar um sonho. E ela, desde o início, parece que tem um propósito ali, não só realizar um sonho. É, parece que é para ela estar ali, sabe? Uhum. Sabe aquelas coisas que acontecem na vida das pessoas, que a gente fala assim, nossa, fulano é muito sortudo. Não, às vezes a pessoa é aquilo ali, entendeu? É. Era para ser aquilo ali, e aí coisa encaixou na hora certa. E ela é uma dançarina fraca, ela nem é uma puta dançarina. Não. Pior, que... ela não é uma. Ela é uma puta dançarina. Não, ela isso não é. Isso é que é o mais estranho. Não. Ela não é uma puta dançarina. Só que quando ela chega e faz a apresentação. Ela não tem estudo acadêmico. Tanto que ela vai lá, a outra Suzy, ela já chega porque ela comprou a vaga então, na escola jovem. Pra estudar. Então, isso a outra. Ela... Não, você falou que ela não sabe dançar. Não, eu não falei que ela não sabe dançar. Eu falei que ela não é uma puta dançarina. Ela é uma dançarina normal. Ela... Não, bom, ela não tem só o estudo acadêmico. Exato. Mas ela dança bem. Mas você vê os outros dançarinos, você assim, pô, uma galera que, assim, profissional de tempo. Ela não, ela realmente parece que tá profissionalizando agora. Então sim, você pensa ela assim, tá profissionalizando agora, mas a dança dela vem de dentro dela. Então parece que é uma coisa muito mais poderosa, né? É um fenômeno, é a Ana Botafogo, entendeu? Mas assim, ah, mas olha quando só, ela chega... não começa assim. Começa também a minha história de Patrícia. Ai, gente. Tinha... só que agora é Chloe Moretz. Né? Essa atriz maravilhosa que não sabe mais atuar. Só que desculpa, essa aí, gente, ao invés dela aparecer logo fazendo, né, a louca, ela aparece fazendo a louca, só que no escritório do psicólogo dela, né? Que eu esqueci o nome do homem. Schwartz, vou falar. Joseph. E aí, Joseph, falando com ela, como é que você tá, menina? Ela não. Ela parece surtadíssima, né? É. Ela tá no limite. Tipo assim, Joseph tem um livro grandão, assim, sobre ela. Parece que ele já tá acompanhando ela há algum tempo. E ela tá nessa coisa da delusionalidade aumentando cada vez mais. Que ela fica falando que elas são bruxas. Ela já explana logo. Sim. São bruxas, na cara. Elas querem matar a gente. Elas e ao mesmo pegam o nosso cabelo. Ao mesmo tempo, ela tá envolvida com a situação política do país. Então, assim, o doutor não sabe se ela tá entrando numa paranoia por causa de todo o contexto político que eles estão vivendo. Ou até onde ela estuda também tem alguma coisa a ver, sim, com algum movimento e ela não sabe explicar e ela transformou isso na cabeça dela em bruxas. Exatamente. E ela tá surtadinha. Tipo, ela não fala coisa com coisa, fica andando de um lugar pro outro, aí uma hora senta em posição fetal e, enfim. Tá e bom. Aí ela deixa as malas dela com o Joseph. Isso. E fala assim, eu preciso voltar pra falar pra Sarah que ela tá em perigo também, que todo mundo tem que sair de lá. Exato. E aí ela some. Sim, Patrícia sumiu de novo. Mas pelo menos a outra vez Patrícia tava morta. Dessa vez Patrícia só sumiu. Só sumiu. E aí, beleza. Aí começa, a Dakota chega, Love Me Like Do lá, vê uns punk brigando. E aí entra lá no colégio e ela fala, cadê Madame Blanc? Que eu quero dançar pra Madame Blanc, que é a rainha chefona lá, da a mais toda, poderosa dançarina. Que é Tilda Swinton. Então, apenas, né, não podia ser ninguém. Se não é Tilda, só poderia ser a... Como é que é o nome daquela? Galadriel. Carols. Galadriel. Só. Né? Carols. Esqueci o nome de Carols, Galadriel, menino. É, e também esqueci. Mas foda-se. Então, é Tilda. Então, uma das duas. Se é maravilhosa, só pode ser Tilda ou Galadriel. Aí era a Tilda. E Tilda é a tal da rainha dançarina do Volk. Uhum. E aí ela ensina as meninas, mas ela é bem cuidadosa. Quando ela chega de manhã, ela beija cada uma das meninas. Na boca. Não, na boca não. E assim, e aí quando a Suzy chega, ela vai fazer o teste. Ela queria fazer pra Madame Blanc, só que Madame Blanc tá ocupada. E ela tem começa mais o que a fazer... fazer. É, né? E ela começa a fazer o teste sem música, que a mulher fala, a gente não gosta, a gente quer ver o que você tem para passar. Gosto muito dessa, né, pegada. E aí Tilda sente ela no outro andar. Olha, gente. E aí quando ela acaba a performance, ela olha, a Tilda tá assim, aí pan, close na Tilda, close na Dakota. E aí, é isso. Aí, a Tilda gente... fala, essa menina aí que eu vou investir. Fala não, né? Sim. Pensa. Isso. E aí, a outra madame, que era a chefona na outra, de cabelo branco, agora é uma avulsa, mais ou menos, né? Que é a segunda lá no cargo, que fala assim, ah, então, aqui a gente dá tudo pras meninas, até a Dakota fica emocionada porque ela não tem onde cair morta, né? Ela não tem dinheiro. No início, a gente já vê que ela não tem dinheiro. E ela fala assim, a gente dá quarto, comida, e aí o resto vocês se viram, mas vocês têm tudo que precisam para poder desenvolver a arte de vocês sem precisar se humilhar. E isso foi uma coisa que a Madame Blanc coloca, né? Uhum. Porque dizem muito que na época da guerra, né? Na época do nazismo, o pessoal falava que as mulheres, uma das táticas dos alemães para conseguir dominar território sem ter que deixar a gente, era engravidando pessoas. Porque aí... elas iam ter filhos alemães e então elas não iam contra o sistema que os filhos dela fariam parte. Uhum. E aí ela fala que a Madame Blanc, quando todo mundo queria que as mulheres fechassem a mente e abrissem as pernas, ela foi e lutou contra isso. Sim. E ela manteve a escola viva, porque a Madame Marcos, que é a criadora da escola, ficou afastada. Uhum. Né? Eu vou te falar que uma outra sorte que Suzy deu foi que ela não caiu no suspiro de 77, onde ela teria que pagar $50 pelo quarto, né? E pela sapatilha. Pela sapatilha, enfim, eu acho que eu também porque ficaria o plot bem emocionada. do Suspiro antigo rolava muito em volta da riqueza, das bruxas quererem ficar acumulando riqueza tipo duende. Isso não é bruxa, isso é duende, caralho. Sim. Mas tudo bem. É, e aí, esse não. Esse é mais sobre o feminismo, sobre o empoderamento da mulher. E eu acho que tem tudo a ver, porque é um coven. Sim. Nesse filme não tem homem. Não tem homem. Não tem homem. Não tem dançarinos. Não. Tem uma pessoa que passa que a gente não consegue definir se é homem ou mulher. Eu acho que é mulher, porque, né? Pra seguir porque o padrão. A gente não vê nenhum homem na escola. Então, não. Provavelmente não é. Mas poderia ser um cara que trabalha lá, mas a gente não sabe. É, não tem plot do pianista cego. Né? Não tem plot do garoto avulso que fica dando cantadinha escrota. Não, não tem. Nada. Só o Josef é o único homem que tem papel no filme, que é o psicólogo. E aí ela faz essa apresentação, ela passa, ela fala assim, você quer voltar para os Estados Unidos para arrumar sua vida e voltar? Ela, não, tá bom, fica aqui mesmo. Só que não tem que vida, lugar, né? Para ela. Vou arrumar que vida. Não tem dinheiro para voltar, né, né? Aí ela vai e fica com o quarto de Patrícia. Ela fala assim, ah, vou ficar com o quarto da Patrícia? Aí ela, ué, como é que você sabe? Ah, porque eu ouvi o pessoal falando. Já é intrometida que nem outra Suzy, né? Sim. Tô se intrometendo. E ela fica lá do lado de Sarah, Sarah que fica, né, sendo cicerone dela, ela fala, ó, tô aqui do quarto do lado. Ah, no primeiro suspiro, o quarto era conjugado, tipo, ela podia, a Sarah entrava no quarto da Suzy sem ter que passar pelo corredor. É, tinha uma Nesse, porta. Elas têm que bater na porta, porque tem um vão grande que separa um quarto do outro, muito estranho, tipo uma parede, mas que é oca. E aí... Elas batem e uma chama a outra. Eu vou te falar que eu já conheci um apartamento assim, que tinha uma parada assim. Não é tão estranho. Eu também já conheci. Também já conheci. Mas... Mas assim, é estranho por causa do que vai acontecer depois. Né? Por isso que a gente tem que frisar. Aí, a Madame Negócio, Madame Blanc, fica meio que obcecada com a menina. E começa a testar ela em algumas... coisas que ela acha importante no voo. Não, ela não fica obcecada a princípio. O que que acontece? Como a Patrícia saiu, e a Patrícia era a melhor bailarina, que não dá pra crer porque é a Chloe Moretz. Então ela tem que sumir logo pra ela não ter que dançar. Sim. Né? E aí o que acontece? Logo quando a Suzy chega, tá essa barra. Tipo, vamos ter que fazer a dança, a gente tem a apresentação marcada, e a Patrícia sumiu. Elas ficam assim, ah, ela deve ter ido pro movimento lá, cyberpunk, puta revolts da loucura. Que inclusive tá ao mesmo tempo rolando o sequestro de um avião, de um cara que é embaixador agora, mas já foi nazista, o pessoal tá contra esse cara, uma loucura. E aí ela fala assim, pô, vamos começar a ensaiar. Então Olga, aquela Olga que cobrava R$50 por dia, finalmente tem um papel, né? Ela... fala assim, você assume o lugar da Patrícia e a Sarah assume o seu lugar. E vamos fazer a dança. Aí fala assim pra menina Dakota, né? Olha, fica aí no seu cantinho. Quando você tiver... Se achar que você tá preparada, que você pode entrar, você começa a fazer devagar as coisinhas no seu cantinho. Sim, porque todo mundo tá seguindo a coreografia, já que é do balé, é normal. E ela fala, não, você não tem coreografia, você dança espontâneo. É, porque ela chegou agora, não tem como você forçar a pessoa, né, do nada. E aí a Sarah, né, que é Dakota, fica quietinha lá, e aí a Olga começa a dançar, e a Tilda começa a corrigir ela, porque ela tá fazendo bem errado, você vê que ela tá muito, muito fora de sync. Tanto que quando a Patrícia deixa o... ela deixou... a gente não sabe ainda, mas a Patrícia quando deixou as coisas dela lá, o Josef vai achar o diário dela e a gente vai descobrir uma coisa sobre essa questão aí de Sarah e Olga. Sim. Mas vamos lá. É, e aí a Olga tá errando tudo, tá fazendo errado, não tá com potência, porque Olga agora é não, arte moderna. Sua. Não a Olga? Ah, é a, é Olga, a Olga. É, porque agora é dança contemporânea, dança não é mais aquela porra de balé chato. E aí ela não tá fazendo com a pegada e a Tilda tá querendo, ó, oh, faz assim, faz assado. Aí ela fica louca. Tipo, ah, caralho, chega dessa porra, não aguento mais você, vocês tudo mentirosa. Porque a Patrícia disse, a Olga também já tá desconfiada. Lá na primeira consulta. E a Olga surta, tipo assim, não vou, que eu quero mais nada, não sei o quê, vocês são tudo ridículas, não sei o quê. Aí a Tilda tenta acalmar ela. E aquela outra mulher que era famosinha no outro filme, fica assim, com cara de tipo, sua louca. E aí a Olga fala assim, suas bruxas. Aí a mulher, essa mulher, começa a gargalhar muito, que nem uma bruxa. Sim. Tipo, ah, ha, ha, ha, ha. Tipo, e aí a Tilda fica assim, caralho, gente, calma. É, leva ela pro quarto, gente, ela não tá bem. E aí a coisa, não, a Sara... Ela fala assim, não, a Olga não está bem, a Olga quer ir embora, a Olga quer um táxi, eu vou embora, tchau. Chama o táxi de 77. Isso aí, que tá esperando até agora. Isso. E aí ela vai e se arruma, vai embora pra sair. E nisso, fica aquele climão, e aí a Tilda fica, alguém pra fazer o papelzinho, alguém. E todo mundo com aquela cara... Eu não vou ficar nessa pressão fodida, tô fora. Aí Dakota tá lá coçando a unha do pé, fala assim, eu faço. É o quê? Eu faço, nem. Mas como assim, né? Olha só, a gente tá treinando isso há meses, entendeu? Você... Ela, eu conheço a dança, eu vi você, eu vi duas apresentações suas em Nova York, e eu vi o DVD, DVD não, vi o VHS, né? Uhum. VHS, eu vi a fita várias vezes na biblioteca. Eu sei a dança. Aí você fica assim. Tá. Então tá, né, fia? Uhum. Tu sabe. Aí Tilda faz uma cara assim, pã, porque a Tilda já sentiu uma vibe nela. E aí a outra fala, então tá, faz sozinha, mas não, ninguém dança com ela, perto dela, porque vai que ela acerta alguém, né? Falou literalmente isso. Uhum. Aí ela começa a fazer a dança. E aí ela começa a ficar meio fraca, assim, meio bamboleante. Aí você acha assim, ah, vai ter o plot do desmaio de novo, não aguento mais. Mas não, Tilda faz uma compressa lá, uma pressão, meio doutor estranho, meio anciã, né? Uhum. E aí a gente percebe também que quando ela começa a dançar com mais força, porque essa dança consome muito da pessoa, a Tilda deu um pouco do poder dela pra ela pra ver até onde ela iria, se ela sabia a dança, né? Uhum. Porque completar sem essa força, eu acho que ela não ia conseguir. E aí ela dá essa força e a menina vai fazendo. Só que quando ela faz um toque que é no chão, assim, você vê uma mão macabra colando no chão, assim, por baixo. Sim. Tipo, aonde ela tocou e toca nela. Uma mão velha. Isso. E aí, acontecendo isso ao mesmo tempo, a Olga tá descendo a escada e uma outra mulher do cover olha pra cara dela, você está bem? E de repente, quando mostra de novo a mulher tá gargalhando na cara dela como uma bruxa. E aí sobe a escada e fica um clima estranho e a Olga começa a chorar loucamente, que ela não consegue enxergar. Aí ela acaba parando numa sala de espelhos. Uhum. E é quando a Suzy começa a dançar lá em cima. E ela fica assim, eu quero sair da sala de espelhos. Quando a Suzy toca no chão, no passo de dança, e aquela mão macabra encosta nela, a menina, a Olga, que tá dentro dessa sala de espelho, começa a se debater pelas paredes. Tipo, cada movimento de dança da Suzy lá em cima... faz um, tipo, fosse um golpe na Olga embaixo. Sim. Então, tipo, ela começa a ficar toda fodida. É muito macabro. É muito macabro. Maneiro. É muito maneiro. É, porque, assim, você... Porque é como é se fosse um hito. É como se fosse uma luta, sendo que uma tá numa sala e a outra tá na outra sala. E ninguém vê, ninguém tá vendo o sofrimento da menina lá embaixo. E em cima tá todo mundo encantado com a dança da Suzy. E aí tem essa dança, a garota fica toda quebrada, toda ferrada, a Olga, sabe? Cara, ela fica estragada, ela fica compactada, vira um quadradinho, assim. Sim, sim. Toda quebrada. E a Suzy acaba a dança, ela tá exausta, é a Madame Blanc que manda a Sarah levar ela pro quarto, e ela olha pra outra bruxa e fala assim, essa menina tem potencial, vamos trabalhar isso, e... A outra, tipo, as outras bruxas vão lá e catam o corpo da outra, que ainda tá viva, toda torcida. Cara, é muito impressionante. Com ganchos, assim, sabe? Com uns ganchos bizarros. Sim. E tem uma bruxa mais velha, que é aquela bruxa que gosta de ficar cantando, que ela fala assim, ó, não machuquem ela, não machuquem ela. Tipo, a mulher tá toda fodida, não é, sabe? É, tipo assim, não tem mais como machucar aquela menina ali. Só, sei lá, começar a esquartejar ela, porque tá toda fodida. E aí elas levam ela com um gancho, assim, pro lugar, e o sangue fica no lugar... E aí fica essa coisa, tipo, caralho, bruxaria tá comendo solta finalmente, porque isso é uma coisa que eu reclamei muito do primeiro também, que não tem essas... Bruxaria, não tem encantamento, não tem nada, é tudo uma pessoa que mata, podia ser um assassino comum. Não teve um ritual de nada. Nada. Então, bizarro. Bizarro. E aí começa a história de Suzy, e aí o que acontece? A Sarah é a próxima. A gente, quando o Joseph, a gente volta pra plot do Joseph, né? Uhum. E aí conta a história do Joseph lendo o diário de Patrícia, porque Patrícia não voltou mais, então ele ficou meio preocupado. Sim. Porque ele tem um trauma da mulher dele que morreu fugindo dos campos de concentração. Eles dois fugiram, mas ele chegou, a mulher não chegou no ponto de encontro. Aliás, essa parte é chatíssima. É um saco. Podia ter sido cortado 50%. Sim. Melhoraria o filme mas bastante. No final do filme, vocês vão entender por que que teve tanto espaço. Sim. Essa história. Mas, por dois motivos. É. E aí, Joseph vai, acha o coisa de Patrícia e fala, realmente, alguma merda está acontecendo naquele lugar. Porque lá no diário ela conta tudo. Mas a gente e não ela, sabe. E tem mas... uns desenhos que a gente não entende. Que é sim. Tipo um quadrado com um octógono no meio e na ponta de cada um tem o nome de uma delas. Uhum. E aí ela riscou o nome dela, tipo a Patrícia risca o nome da Sara e bota a Suzy. E aí eu falei assim, gente, isso é um erro de roteiro, de filmagem, porque a Patrícia some antes da Suzy aparecer. Sim, como é que ela ia saber, né? Como é que ela ia saber? Só que enquanto acontece isso, a Suzy começa a dormir lá e tem uma coisa. Todo mundo que dorme lá, novo, não sei o quê, começa a ter uns pesadelos. Sim. E aí ela começa a ter uns pesadelos muito loucos. Parece a fita do chamado. É mesmo. Que fica um monte de imagem cortada, assim. Só que você não entende. Na segunda vez que você vê esse filme, você precisa ver a segunda vez. Você percebe que aquilo são imagens do passado dela e do futuro. São coisas que ela vê de previsões e antevisões. Então, tipo, você vê a mãe dela brigando com ela porque ela tá se masturbando. É, você vê a mãe dela com a cara cheia de sangue. E você vê a Sara segurando umas tripas, parece de porco na mão. Sim. E umas outras imagens loucas, assim. Então, a Patrícia, como era a próxima escolhida, e a gente vai descobrir pra quê daqui a pouco, ela provavelmente também estava tendo essas visões. Uhum. E por isso ela sabia que a Sara não estaria ali, tá arriscada e que estaria a Suzy. Mas a gente ainda não sabe como e por quê. E a gente nem sabe que isso faz sentido. A gente só sabe que a gente já viu o filme. Ai, ai. E aí, como que o Joseph chega na Suzy? Então, o Joseph, como ele tem esse trauma da mulher que sumiu, ele vai lá no cara que ajudou ele a tentar achar a mulher pra denunciar que a Patrícia sumiu. Ah, é verdade. E aí os policiais vão lá no convém e aí se fodem bonito, são humilhadíssimos. Porque são homens, enquanto isso, né, então. Sara... É, enquanto isso, Sara já tá louca procurando, porque olha só, a Patrícia sumiu e Olga desapareceu. A Patrícia, uhum, eles acham que foi pra Revolução, tá? Uhum. Mas a Olga, ninguém entendeu. Tudo bem, ela saiu correndo e foi embora, mas tá muito estranho, porque ela já sabia de umas coisas que a Patrícia vinha falando pra ela. E, inclusive, a Suzy vira pra ela e fala assim, você sentiu uma coisa estranha quando a gente tava dançando? Aí ela, não. E fumando, né? Porque o povo fuma nesse filme. Porra! E aí ela fala, pô, eu senti um negócio estranho, como se tivesse uma coisa, assim. Aí ela, você tá falando igual a Patrícia. E aí ela fica nessa coisa, tipo, eu acho que a Patrícia não foi embora pro movimento. E até tem uma... E aí o que que acontece? Sara, nesse filme, é a mais parecida com a Sara. É, mais parecida com a Sara de 77, porque a Sara de 77 movimentou toda a trama até morrer nos fios de piano, porque é só ela que investigava. E essa Sara também foi atrás. E aí elas entram num lugar, que é tipo uma cozinha, assim. Não, elas vão pra secretaria da escola pra tentar achar a ficha da Patrícia, pra pegar algum dado dela, pra entrar em contato com algum parente, pra saber dela, né? Sim, mas elas já estão investigando, né? Sim, elas... Que a outra fala na noite, porque a menina fala pra ela, ó, a Madame Blanc me chamou lá no quartinho dela, falou comigo que quer que eu seja a principal. Aí a Sara nem fica assim, tipo, porra, era pra ser eu e tal, sabe? Não rola isso, é maneiro. É tipo uma sororidade. É que eu sempre falo sororiedade. É uma sororidade legal, assim. Não tem, você não vê essa briga, você vê discordância. Por exemplo, no início do filme tem uma votação para ver se eles vão seguir o que a Madame Blanc quer agora ou a Madame Marcos. Uhum. E aí cada uma vota. E a Madame Blanc perde. E aí, o que acontece? Ele chega lá, fez a denúncia pro cara, os caras vão lá, e aí eles falam, perguntam pela Madame Blanc. Aí aquela mulher que é risonha, fala assim, eu sou a Madame Blanc, vem aqui que eu vou receber vocês. E as meninas vão ao mesmo tempo na secretaria tentar achar a ficha da Patrícia, pra poder ver se consegue entrar em contato com alguém, pra saber dela, que a Sara tá preocupada. É, Sara investigativa. Sim, Sara Drew. Sarah... E aí, que é a irmã da Nancy Drew. E aí, o que acontece? A coisa chama a Suzy pra ir com ela. Vamos, a gente pode ser pega. Vamos. Só que a Suzy tá super assim, avoadinha, descoladinha da estrela. Você vê que ela tá já numa vibe outra. É, você não vê que, tipo assim, ela não tá com essa curiosidade toda pra saber onde é que tá a Patrícia, entendeu? Mas aí, como Sarah fica enchendo o saco, ela pega e vai. É, mas ela vai pela aventura, pela zoeira, porque ela quer ser transgressora, porque ela não era, entendeu? É. Como ela vivia num lugar era fechado. É, aí ela acha divertido. Isso. Tanto que a Sarah não consegue arrombar o negócio, quem arromba é ela, né? É, a arrombadeira da estrela. Arrombou o armário e Sarah fica procurando. Uhum. Nisso ela ouve um barulho na sala do lado. Sim. Aí Suzy vai discretamente olhar e vê lá que as bruxas estão brincando lá com as foices, o bingolim dos policial, fazendo eles pagar um monte de mico lá. Exato. E Suzy fica bem rindo da cara dos homens, falando, é, né? É, gente, é muito idiota, mas assim, depois você entende o porquê disso, mas é um cara, um policial pelado, foca no... Tem um velho, mas no... Eles estão pelados, em transe, e as véias estão assim, ah, olha o pinto dele, olha o pinto dele, aí pega uma foice assim e bota a foice no pinto do cara, sobe o pinto do cara com a foice, não sei o quê, e se escangalhando de rir, igual que, tipo, é muito engraçado isso, só que... Tipo, não era, já tava só humilhando os caras. É um engraçado bizarro. É engraçado bizarro. E aí a Sarah. E a Suzy não se espanta com isso. A Suzy, ela não se espanta, ela ri também. Não um riso mais contido, mas ela ri também. E aí ela volta pra secretaria e não conta nada pra Sarah. Tipo, não interessa. Vambora. Tipo, você pensaria assim, porra, mulher do mato, que vem que assim, vê uma parada dessa e fala, caralho, vem que vem. Vem que vem. Exatamente. Ela só não. Ela não leva a Sarah e também nem conta pra Sarah que, o que ela viu e elas vão embora. E aí a Sarah fala, não achei nada, que merda, vambora. Então vambora. E aí continua essa coisa, esse plano de dança. Só que aí a Madame Blanc quer preparar a menina Suzy nas paradas de salto, não sei o que e tal. Inclusive, tem a menina lá que salta muito alto e acho que eles meio tiram o salto dela pra dar pra Suzy. Fica uma coisa meio subentendida assim, porque a Suzy não consegue saltar tão alto. Sim. E quando ela faz essa técnica toda, que as outras bruxas começam a olhar, parece que as outras bruxas estão querendo fazer alguma coisa e a Madame Blanc meio que bloqueia, sabe? Uhum. E aí, depois, ela vai descobrir, através dessa mulher que vive do lado dela, mas que é a braço direito da mãe Marcos... que fica vigiando a Blanc, que ela já falou para a mãe Marcos que já tem uma nova pessoa. E aí a gente descobre que a mãe Marcos quer um corpo para entrar, porque ela tá muito velha, ela tá fodida, toda doente, toda ferrada. E aí ela precisa que essa pessoa que vai completar essa dança, na verdade, é tipo uma dança que vai servir para comprovar que aquela pessoa aguenta o corpo da... A entrada da mãe Marcos no corpo dela. É, porque a mãe Marcos é aquele espírito velho que a gente viu em 77, que era uma velha caquética que já estava agora precisando de um novo corpo, né? Né? E aí essa aí também é uma velha caquética, que é a mesma mãe Marcos, e ela precisa de um corpo, é que a gente começa a entender o porquê desse plot da principal ter uma conexão e a da Tilda tá ajudando, mas ao mesmo tempo ela não quer influenciar muito, porque ela quer entender se a pessoa mesmo tem esse lance. É, porque tem isso. A pessoa tem que querer ceder isso. O corpo pra mãe Marcos. Não pode ser assim, ah, porra, eu achei a principal, foda-se, vou me enfiar. Exatamente. Isso não existe. É uma regra, mas pode acontecer. Pelo que eu entendi, se, por exemplo, não tivesse a mãe Blanc ali, a Blanc, eu fazia a força e se foda. É, porque uma coisa que eu me perguntei primeiro, por que que ela não possui o corpo de Madame Blanc? Tá certo que, assim, já é véia, mas, assim, é muito melhor do que aquele corpo caquete que ela não, tava. Mas a Madame Blanc, pelo que dá a entender, foi a pupila dela. Sim, mas aí, tipo é mais um motivo. Você vê que tem uma foto delas duas juntas, tipo, ela já... A Madame Blanc também deve ser muito velha. Sim, porque na foto ela não tá velha, a Marcos. Não velha do jeito que ela tá. A Marcos tá, tipo, com 70 anos, isso. 80. E Tilda a Madame coisa. Blanc tá com, tipo, uns 16. É, Tilda tá com a mesma cara. Lá, 20. Então, né? Aí, assim, elas têm esse coven e eu acho que nenhuma delas também foi escolhida, né, pela porque elas não têm também Marcos. O poder, né, da dança. É. Só quem consegue fazer a dança é a que a Marcos ensinou, que é a Blanc. Só que a Blanc já é velha. Então, tipo, ela não quer. Ela quer um corpo pra viver mais tempo que a Blanc. Exato. E aí, peraí, e nisso, me perdi. E nisso, Não, aí tem esse papo da Tilda que descobre lá com a mulher que ela já contou e ela fica puta, ela fala assim, não era pra ter contado, porque agora a Marcos vai ficar querendo apressar o bagulho e eu tenho que preparar direito a menina. A Patrícia deu no que deu, porque vocês forçaram a barra. Só que assim, ao mesmo tempo que a Patrícia deu no que deu e forçaram a barra, as bruxas do Coven não sabem o que aconteceu com a Patrícia. Porque a mente delas foram apagadas. Tipo assim, a gente sabe que deu uma coisa errada, mas a gente não sabe o que é. Então a gente também não sabe se a Blanc tá fazendo diferente ou tá fazendo a mesma coisa. Sim. E essa, então, essa bruxa velha aí que falou assim, ah, vamos... Abraço direito. Depois de tudo que a Madame Blanc falou, ela falou, foda-se, se vira, porque agora vai ser essa menina. E aí... Vai ter que ser. É, e aí a Madame Blanc fica naquela de tentar proteger a menina de algo que, de repente, não é pra ela, né? É, porque ela vê assim, a menina como a capial, que vem lá não sei aonde, tipo, ela pergunta da história da garota, tipo... Então, tipo, ela vê que a garota é uma garota só apaixonada pela dança. Sim, e muito tal, determinada. Que se sacrificou pra chegar até ali. Então, tipo, pô, você vai... Todo o sacrifício dela foi pra ela perder a alma dela e ceder o corpo pra Madame Marcos, sabe? Uhum. E a Madame Blanc tem isso muito de ser protetora. Sim. Com as meninas. Como seria uma bruxa de Coven? Se você é chefe do Coven, é igual você ver a Sarah Paulson. Uhum. Ela chora sangue pelas aquelas meninas. É, e, então, e a Madame Blanc, ela era a favoritinha de Marcos, né? Porque foi pupila dela e tal, mas assim, não é, ela não virou, era mais poderosa do mas, que tudo. Mas virou... Não, mas ela virou o contraponto. Em algum momento, sim, talvez na época da guerra, a Marcos ficou fraca fisicamente, a Blanca assumiu, mas a Blanca assumiu com o espírito de sororiedade que é o Pateno Coven. E ela fica muito chateada porque a Marcos quer usar as meninas sempre para se favorecer de alguma maneira, que a gente ainda não viu, mas a gente vai ver lá na frente que a Madame Marcos não usa só as meninas só para entrar no corpo, tentar achar alguém para entrar no corpo. Tem um outro tipo de uso. Então, meio que virou uma briga, uma racha, né? Então, tem mulher, tem racha no Coven. E você vê até quando a Suzy entra, tem assim, a foto da Madame Blanc, a foto da Madame Marcos, e embaixo vem as bruxas que apoiam o Marcos e as bruxas que apoiam o Blanc. Uhum. Fica preocupada. Tipo, ela tá preparando a garota pra melhorar, mas ao mesmo tempo ela não quer que a garota melhore, porque quando a garota chegar no ponto, já sabe que a menina vai rodar. Sim. E aí a história continua, Sarah. O que acontece? Como o velho mandou lá o pessoal procurar a polícia, investigar, a polícia falou pro velho que não deu em nada, que não tem nada, o velho foi lá pra porta da escola e ficou gritando, Sarah, Sarah. Aí quando a Sarah olhou, ele falou, é essa. Fia, olha, eu sou amigo da Patrícia, ela me deixou o diário, e aí isso, eles vão tomar um café, ele fala tudo, a Sarah não quer acreditar, ele mostra o diário da Patrícia, com a letra da Patrícia, e a Sarah fica meio assim, tá, mas não quero saber, tchau. É, ele pode, só, sente ele que pode ela... ser só um velho maluco, stalker, né, que tá, sim, querendo saber, mas, demais. Mas assim que ela sai desse encontro com Joseph, ela dá de cara com a véia que é braço direito da mãe Marcos olhando pra cara dela do outro lado da rua. Sim. De repente, quando ela olha de novo, não é uma outra velha normal. É, o cagaço. Aí ela já fica vem. Assim, porra, se não é nada, não é nada, tem alguma coisa muito estranha aí. Sim. E aí ela começa a ficar mais noiada. Aí realmente tem um motivo pra ela ficar noiada, né? Do dia pra noite que ela pira, roubaram o diário, eu fiquei louca. Entendeu? Igual de 77. Né? E a história de Joseph, basicamente, é ele cruza sempre pra Lemur Oriental pra visitar uma casinha onde ele morou com a mulher dele. Que era onde eles iam se encontrar depois de fugir. Isso, o lugar do ponto de encontro. Só isso, não precisava repetir mil vezes essa história, já tinha entendido, Luca Guadagnino. Sim. Aí voltamos pro Coven. E aí vem o dia que vai ter a apresentação. É... Né? E aí todo mundo muito tenso, né? Todo mundo naquela expectativa. Joseph vai. E Joseph vai. E menina Suzy, tranquilona. Tranquilona na parada. É. Mas aí que... ela fica. Ela sente falta porque, assim, quem tá cuidando delas é a outra, a braço esquerdo da Marcos. Então ela fica mandando ela pintar a cara de determinado jeito. Se você olha, o local tem tipo uma pentagrama de chavado no chão. E aí ela fica perguntando, cadê a Sarah? Aí a outra, ah, ela vem aí cedo e foi fazer as coisas dela, daqui a pouco ela tá aí. Sim. Aí conte, Amanda, que eu tô falando sem parar. Não, é. Não, é bom que você conta na ordem, eu não conto na hora, mas enfim. Não, porque agora aí, a Sarah aproveita que o pessoal tá preso lá, mas, se arrumando, gente... e vai futucar. E Sarah vai futucar, como a Sarah de 77, e aí a dança, tipo, vai começar, já tá começando, e nada de Sarah, e cadê Sarah? E não, enquanto isso o pessoal tá se arrumando, e Sarah vai lá pra baixo, porque tem a história dos passos de novo. Só que Sarah é que descobre isso. Não é a Suzy. Porque na outra, a Suzy ainda investigou, ajudou sem querer no sono, no sono acorda, ela dava mais ideia. Essa não, essa descobriu sozinha. Ela contou os passos, ela viu que a parede era oca entre a Sarah entre Suzy e ela. E ela contou os passos e ia saber que ali embaixo tinha que ter uma porta secreta, porque tem algum lugar ali embaixo, que é pra onde as mulheres vão. E aí ela vai e se embrenha lá, enquanto elas estão lá em cima distraída, pra poder descobrir o que tá acontecendo. E aí Sarah não volta, e aí a Madame Blanc fala, vamos começar sem ela mesmo, foda-se. Porque, mas nem né, conta o que aconteceu com Sarah lá, nem. Não, calma aí. Aí, não, conta você o que aconteceu com Sarah e eu conto o que aconteceu na dança. Gente, é porque eu não lembro com detalhes, você lembra. Tá bom. Aí o que acontece, a Sarah desce e aí ela começa a investigar e ela acaba achando um quarto, que tem a foto da Madame Blanc nova, que aí a gente vê, e a Madame Marcos, e tem umas caras, parece que a Madame Marcos também já passou por outras pessoas, aquelas máscaras que parecem assim de teatro, pra mim aquilo ali parece que já foi a Mãe Marcos em algum momento, sabe? Não sei. Será? Isso me deixou na cabeça, que algumas bruxas já trocaram ali, sabe? Podem ser as caras anteriores. E ela acha um gancho. Inclusive, isso ela faz antes. Porque ela acha o gancho. E aí ela vai atrás do Joseph pra falar. Olha, bateu. A parada que a Patrícia falou é verdade. Ah, é verdade. É verdade. Que a gente até tá trocando a ordem. Quando ela coloca o gancho. Ele coloca o gancho assim em cima da mesa. A mesa parece que é toda espalhada de sangue, né? Sim. E aí ela volta no Joseph e fala. Olha, eu entrei no lugar. Achei isso. Achei um monte de foto. Um monte de... peças estranhas e tinha esse gancho. Aí ele fala, olha, acho melhor você voltar pra lá, finge que nada aconteceu, isso é antes da dança, finge que nada aconteceu e se protege, que eu vou dar um jeito. E ela fala, deixa, é melhor você deixar isso aqui. Tanto que antes dele ir pro negócio da dança, ele pega e joga o... Não, o depois ele pega e joga a mochila da Patrícia, as coisas todas da Patrícia e o gancho na água, no rio. Porque ele não quer ser pego com aquilo, porque ele acha que a... Porque ele não acha que são bruxas, ele acha que é algum movimento... Político. Macabro, político. É. Tipo, mas assim, com algum cunho espiritual. Porque ele mesmo fala que, inclusive, todo mundo sabe, né? Que Hitler acreditava nessas coisas... Sim. Espirituais, meio assim. Macabras Meio macabras. E ele fala, isso tá parecendo muito com o que eu vivi. Então, isso prende muito ele na história. Você entende a motivação dele. Ele tá com medo disso tá acontecendo de novo. E aí, aí por isso é que ele vai lá ver ela dançar. Só que quando ele vai lá ver ela dançar, ela se mete de novo lá embaixo pra poder investigar. E aí ela acha a Patrícia toda fodida, toda desgastada, com o corpo parecendo da Mãe Marcos do primeiro filme. Porque a Mãe Marcos suga a juventude das meninas pra poder continuar viva. Aquela velha história de bruxa velha que suga a juventude dos outros. Jessiquinha, além de deveria fazer o papel, né? E ela acha a Patrícia, ela acha a Olga, ela acha uma outra que tá sem perna, assim, se arrastando pelo chão, que eu não sei quem é. Ai, gente, é uma cena bem chocante. E aí a Patrícia tá toda velha, ela parece uma velha, sabe? Ela vai, não consegue salvar a Patrícia, mas ela sai correndo meio que pra avisar a Suzy ou pra procurar o Joseph. Só que começa a abrir uns buracos no chão por onde ela tá passando e ela não vê. Sim. Até a hora que ela enfia a perna e quebra a perna. Que assim, nervoso. A canela dela abre assim. E ela fica gritando, não sei o quê. E ela fica mais apavorada porque aparecem umas bruxas do Coven, que são Mãe Marcos. E acham ela. E aí ela fica, não, milagre, isso aqui é socorro. E gritando pra caralho. E elas fazem uma mandinga que ela volta ao normal. Tipo, ela fica hipnotizada. É, ao normal, não. Ela fica meio bobalé. Ela fica zumbi. Isso. Né, e a perna colada. A perna elas colocam no lugar. Uhum. Tipo, o osso tá quebrado, mas elas colocam, encaixam. Sim. E aí botam ela pra entrar. A dança começou. Joseph está vendo. Tem uma bruxa que está desconfiada de Joseph já também. A a Suzy tá dançando, mas tá muito desconfortável, assim. Porque tá... a Sarah, ela é meio que uma segunda bailarina, né? Ela é a segunda bailarina. Então, ela tem que interagir no meio da dança com a Suzy em vários momentos. E aí a Suzy tá dançando e não tem a Sarah pra interagir. E aí a Sarah entra no meio da dança e entra perfeitamente. E começa a dançar loucamente, como se não houvesse amanhã. Exato. E a gente sabe que a perna dela tá quebrada. E o olho dela tá muito bizarro. E quando elas têm uma cena que elas ficam com três mãos, assim, quase como se fosse uma Shiva, e que também é né, feminino, a Suzy, a Sarah passa por baixo da perna da Suzy e a Suzy tem que puxar ela. Quando ela puxa, ela olha na cara da Sarah, ela vê, fudeu. E aí a dança fica muito, muito estranha, porque assim, a Suzy tá dançando e olhando pra Sarah o tempo todo, ela tá fazendo a dança perfeita, e a Sarah tá dançando perfeitamente, mas a Sarah ao mesmo tempo que tá dançando, a cara dela, o olho dela tá morto, mas o rosto dela passa assim, me ajuda, pelo amor de Deus, sabe? Uhum. E aí fica aquele parada macabra assim, e o Joseph percebe também que a Sarah tá estranha, porque ela é super meiguinha, super boazinha, sabe? E ela não tá passando essa coisa dela. Por mais que seja a dança muito forte, você foi o que aconteceu. A Patrícia era muito mole. Ela não tinha essa firmeza da Suzy. Então, ela passaria a verdade dela. Só que não, ela tá estranha, ela tá robótica. E aí, no meio da dança, parece que ela consegue quebrar o encantamento de tá presa naquela coisa. E aí, a perna dela quebra de novo. Sim. Quer dizer, sai do lugar, porque o que estava mantendo ela era a força das bruxas. No momento que ela quebra o encantamento para conseguir pedir ajuda, ela se quebra. E aí ela pede ajuda, ela fica tentando falar, ela não consegue, ela puxa com a mão assim, a Sarah fica desesperada. O Joseph levanta e fica assim, e aí eles falam, leva ela para cuidar dela, não sei o que, isso acontece, a dança é muito forte, não sei o que. E aí a gente fica assim, puta que pariu. E aí a Suzy, cai uma lágrima do olho da Suzy nessa hora. Tum, tum, tum, tum, tum. Uma única lágrima. E aí eu queria dar muito destaque, assim, as interpretações desse filme me surpreenderam muito. Tirando Tilda, que sempre maravilhosa, mas assim, tanto da Dakota, quanto da Mia Goth, que é quem viu em aquela porra ninfomaníaca. Eu não vi, eu não conheço Mia Goth. E ela é... Assim, eu achei ela maravilhosa. Ela é muito boa. Ela é muito boa. É muito melhor do que ela foi em Ninfomaníaca. Não sei se porque Ninfomaníaca é uma merda, exatamente, né? Exatamente. Porque o filme é ruim, eu não sei se eu caguei até pra interpretação dela. Mas assim, a menina é muito boa. Você passar... que você tá numa dança, onde você tá sendo perfeita, ao mesmo tempo você tá fodida, e ao mesmo tempo você tá desesperada, porque... você quer passar essa mensagem e não consegue passar. Então a menina conseguiu interpretar de uma forma que deu pra gente interpretar isso, né? Vendo ela dançando. Então assim, você sentia a angústia dela, a angústia física e a angústia emocional. E cara, você queria fazer alguma coisa. Você acaba se colocando no lugar da Suzy. Que a Suzy o tempo inteiro ela tá interpretando daquele jeito também. Só que ela não pode fazer nada, que ela tem que continuar dançando. Então, tipo assim, eu achei maravilhosa. Mia Goth, por favor, Oscar pra essa menina. Injustiçada do Oscar. E assim, o legal é que eu acho que a Mia Goth ser tão boa, tão bem, ela ajuda a Dakota, entendeu? Sim. Porque a Dakota também foi favorecida porque ela tá no meio de Tilda e dessa menina. Então, são as personagens que ela mais interage. Então, isso eu acho que ajuda muito ela. Apesar de eu achar que ela, no final, ela entrega pra caralho. Sim. Nessa dança, nossa, ela entrega pra caralho. Nos momentos de dança, ela entrega muito. Ela falou que ficou 2 anos treinando dança pra fazer isso. Sim, aí imagina se Chloe Moretz... Pô, não, não tinha como mostrar Chloe Moretz, não, gente. Tinha, né? Chloe Moretz tinha que sumir mesmo. Uhum. E aí, assim, cara, é muito pesado e você sente. Mas só que quando você vê a Suzy nesse final, você sente que é um sentimento diferente do que ela tinha pela Sarah no início. Você consegue perceber isso. Porque elas eram iguais, elas eram amigas. E aí você vê que tem um pesar nessa uma lágrima da Dakota que é diferente. Mas você não percebe muito bem isso se você vê na primeira vez. Você uhum. acha assim, ela tá chorando porque a amiga se machucou, só beleza. Que não. Mas depois isso tudo vai fazer sentido lá na frente. O Joseph tenta fazer alguma coisa, não consegue... Ele vai embora, aproveita para jogar fora as coisas, como eu falei uhum. antes. Porque ele fala, fudeu, agora queimaram a Sarah, não tem como fazer casa nada. Casa caiu. E aí, provavelmente, ele ia na delegacia de novo falar da Sarah. E é nisso que acontece, as bruxas pegam ele. As bruxas sequestram ele pra dentro da coisa. E, enquanto isso, tá tendo um café, onde que a menina Sarah é chamada pra sentar com as outras do Coven, porque ela foi promovida, né? Porque agora ela tá avisada de que a mãe Marcos vai possuir o corpo dela. E aí a Madame Blanc faz questão de falar pra ela, ó, você tá entendendo o que tá acontecendo, né? E ela fala, tô entendendo. Ela falou, e tudo bem, Bruno? Tudo bem. Ela tá aceitando que ela tá entrando no culto. De boa. E tanto quando ela tá na mesa com essas outras, ela tá sentada num canto. E é a Madame Blanc que tá na cabeceira. Normalmente na cabeceira é aquele patriarcado. Uhum. Que senta na cabeceira o pai, né? E no na caso, outra aí, a mãe. É, sabe? São as pessoas de poder, da estrutura. E ela sai desse lugar e ela senta na outra cabeceira. E ela fica encarando a Madame Blanc e a Madame Blanc encarando ela. E a Madame Blanc não entende o que tá acontecendo. Aí a Madame Blanc olha pela janela. Essa janela é importante porque logo no início tem um take muito escroto que quando as meninas avulsas, é a Sarah com a Suzy, as meninas estão passeando, elas veem que tem as outras do Coven lá comendo nesse restaurante sempre. E elas falam, passam rindo, olhando assim pra dentro, curiosas. Uhum. E dá um close bizarro assim na Suzy, olhando pra Madame Blanc lá dentro. E agora ela tá lá dentro. E antes de sair, ela bota umas luvas pretas. Sim, pra fazer alusão àquele detalhe. Detalhezinho da... Só que você, na primeira vez, não se toca de porra nenhuma. Não, na primeira vez você vai pensar que tá fazendo, geralmente, referência... A Dakota tá sendo a Suzy do primeiro filme. Burra, tá inebriada porque foi bem, agora ela é a rainha zona da porra toda, então tá super feliz. Tipo, tô indo bem, tô arrasando no rolê. E a Blanc tentando avisar, não vai que é fria, não vai que é fria. Tu não viu que a outra menina também se fudeu. E ela, não, eu vou fazer. É, mas ela faz isso de uma forma muito implícita. É tipo, você tá entendendo, tá tudo bem, você realmente quer fazer isso e tal. E... É, mas no final, quando ela já tá mais incisiva. Naquela hora que ela fala só com o poder da mente com a Suzy, porque ela não quer que as outras ouçam, ela tá bem assim, você tem certeza? Sim. Ela já tá bem assim, quase assim, não vai. É, porque ela tentou dar uns alertas, assim, pra ver se a menina saía. Mas a Suzy, de boa, tipo, não. E, tá e eu até pensei no início que, assim, ela não tava querendo que a Suzy assumisse porque ela tava com inveja, que ela não queria, tipo assim, que uma pessoa potencialmente mais poderosa do que ela fosse a próxima Marcos. É, porque a Marcos inventou a dança, mas eu não sei se ela sabia dançar. É. Ela pode ter sido sua coreógrafa. Quem conseguiu realizar foi a Madame Blanc. Pois é. Então, a Suzy, ela consegue realizar a dança com perfeição e a Marcos vai assumir o corpo dela. Olha isso. Pois é. Então, tipo, ela seria a picona das galáxias. E a Blanc não teria mais chance nenhuma. Tipo, exato. Nunca mais alega a votação nenhuma no Coven. Exato. Tipo, foda-se. E aí... E ela tem aquele medo... da Madame Blanc usar isso pra fazer o que ela tá fazendo já, que é usar as meninas, não proteger as meninas do Coven. Eu senti. Na primeira vez que eu vi, eu já senti. Que tipo, o problema delas era esse. E aí, beleza. Aí quando elas voltam, tem toda uma cerimônia, aí finalmente vai pro beco escuro e começa uma luz vermelha a pulsar assim, aí você sente assim, caralho, agora, moleque. Agora vai, moleque, agora vai. Eu achei que tinha que ter tocado a música tema de Suspiro original naquela última dança. Sim, até porque o vermelho... Ia ser perfeito. O vermelho berrante lembra muito o esquema de cores do de 77, né? Então Sim. Seria maneiro. Ia ser incrível. Porque a trilha sonora desse de 2018 é uma merda. Real. Também, né? Tom York, né? Radiohead não acabou à toa. Pois é. E aí ela vai e aceita o destino dela, ela tá com roupão, né? E vai pra esse lugar e a gente vê que lá todas as bailarinas estão lá. Sim. Pra fazer a dança, que na verdade é o feitiço pra fazer a portabilidade da Madame Marcos pro corpo da Suzy. E aí a Madame Blanc, que é a única que está de vermelho, vira e fala, Você tem certeza disso? Cara, mais uma vez, quer perguntar pros universitários, minha filha? Porque a Madame Marcos fica assim... Ah! Gente, Madame Marcos ridícula. Que é aquela amiga dela escrota, o braço direito. Ela é tipo uma véia muito gorda que fez operação bariátrica e aí tá com as pelancas tudo assim... caída. Não, pior, da bariátrica muito velha, que ninguém cuidou e ficou cheia de escara, toda fodida. É, ela tá muito fodida, careca. Inclusive, falaram que ela tem um bracinho saindo do braço dela. Ai, gente. Tipo, porque ela sugou as outras meninas, ela começou a ficar com pedaços. Ai, bizarro. Mas eu não cheguei a ver isso, mas o trecheiro foi. E aí, a braço direito dela tá lá igual um dois de pau do lado. Muito falando, feliz. Ai, vamos! É. Ai, tá arrasando, amiga! E aí, porque ela quer que. Se a Marco subir, quem vira o braço direito dela é a véia, né? Pois é. A Blanc roda, né? E aí, a Blanc, olha, porque você tem que aceitar isso pra ser válido. E aí, a Madame Marco já tá puta, fala assim, mas ô Blanc, aquela porra da boca. Corta o pescoço dela, viado. Que o pescoço na coluna e fica pendurada essa cabeça dela pra frente e ela de joelho. Porque é na hora que ela vai gritar assim, ó, para! Tu vê ela gritar o stop, né? Pra parar a parada. E aí corta antes dela conseguir falar. Foi. E aí a... Muito chocante. Já fodeu. Muito chocante. Porque você não acha nunca que essa bruxa que deve ser a mais poderosa entre todas ali, porque é o braço de Marcos, ia morrer de uma forma tão bizarra. Não é estúpida, tem todo sentido. Só que, porra... E a gente, porque a gente lembra também que a Marcos é foda, porque ela não tá ali à toa. Exato. Ela não viveu esse tempo todo ali de bobeira. Ela é, na verdade, ela é poderosa pra caralho. Tá, ela só não tá num corpo bom. Exatamente. E aí ela mata a Madame Blanc, você fica, what? E a cara e aí de fica Suzy. Tudo vermelho foda. Aí o foda, porque eu espirro o sangue do pescoço da Madame Blanc. Sim. E aí, minha filha, começa o carnaval. Mas aí, todo carnaval. O lance, o mais legal dessa cena da morte da Madame Blanc, é que a cara de Suzy é impávido colosso. Aí você fala assim, porra da cota. Insensível, né? A mulher te a deu uma tua porra. Filha da puta. Aí tu fala, porra, caralho. Morreu? Morreu. Ah, tá. Nossa, uau. Isso aí. Aí tu fala, porra, não entendi. Pra mim, sei lá, ela tava meio que do lado da Madame Blanc, mas a Madame Blanc morreu, ela cagou, né? Cagou e não sei o quê. E aí, de repente, começa a tocar uma música mais estranha, mas infelizmente não é o tema de Suspiro original. E aí, a Suzy, a Marcos vira pra Suzy e fala assim, agora você tem que renegar a sua mãe. Porque enquanto tava acontecendo tudo isso também, tem o plot da mãe Emish, que tá lá na puta que pariu morrendo desde o início do filme e nunca morre. Uhum. E aí ela fala, você tem que negar a sua mãe, porque no início do filme, aquele quadrinho que eu falei pra você, Amanda, que era muito importante, tudo é substituível, menos a mãe. A mãe é a única coisa que Sim. nunca pode ser substituída. E aí, ela fala assim, você tem que renegar a sua falsa mãe, que é a mãe que deu a luz a ela, pra poder... Receber a mãe espiritual, a mãe, né? É. E aí, quando ela faz isso, a luz fica vermelha lá no raio e a mãe morre. Você sente que a mãe morre. Não mostra, mas a gente sabe que a mãe dela morreu. A mãe dela precisa morrer, mas pra quê? Pra ela virar a mãe. Porque você... Mesmo quando você é... tem filhos e você tem uma mãe, você corre pra sua mãe. Sim. Você só se torna mãe quando você não tem mais mãe. É isso plenamente. Aí. E aí a Marcos fala, renegue a sua mãe pra receber a verdadeira mãe. E aí ela recebe a verdadeira mãe, só que o plot twist é... Viada, parece um capetão todo preto. É, com aquelas mãos bizarras. E começa... Pega a Madame Marcos pelo pescoço, beija ela e ela morre toda caída, toda... Toda geleca. Perdida. E aí ela pega essa mulher que era o braço direito da Madame Marcos, olha bem dentro da cara dela e deixa ela pra lá. Uhum. E aí ela vai atrás de cada uma que votou Marcos. Sim. Marcos, você ouve o voto delas lá atrás e aí aparece, corta a cabeça e jorra sangue assim, jato gigante. E ela mata, aí esse bicho preto vai matando cada uma das que votaram Marcos. Sim. Ela pega todas, olha assim, quando vê que não votou em Marcos, deixa, vai na outra, tem outra aqui que deixa. Ela deixa duas que votaram na Marcos, eu acho. Só a braço velha direito. Risonha, a velha risonha acho que também votou na Marcos. Uhum. E elas duas ficam. Isso não é muito bem explicado. Mas assim, todas as que votaram em Marcos têm a cabeça explodida. E antes disso, no ritual, elas trazem a Patrícia, trazem a Sarah, e elas abrem o corpo delas no meio e tiram a tripa delas para elas mesmas ficarem segurando. É horrível. Sim, é porque, assim, elas trazem as fodidas, mas como pra zumbis. Poder... Então elas estão dançando como se fosse o... Como se nada tivesse acontecido, como tivesse... As outras, as vivas, estão dançando, sim, como zumbis. Essas daí que já estão mortas, entre aspas, tão semi-mortas, elas estão segurando a própria tripa, assim, sabe? Como se fosse um tributo de sangue para o ritual. É horrível. E assim, é, você é sente um mal, dos... porque elas estão vivas. E é um dos sonhos da Suzy, né? Que... E é, porque lá atrás ela sonhou com a Sarah segurando umas tripas que pareciam de porco. Uhum. Mas era dela, na verdade, era dela. E aí você entende por que que tava arriscado Sarah lá atrás e escrito Suzy. Porque a Sarah rodou. Uhum. É, a Suzy, a outra tinha visto, a Patrícia já tinha visto que a Sarah ia se fuder. Sim. Então, por isso que ela volta. Eu preciso voltar porque a Sarah tá em perigo. Uhum. Então tudo vai se encaixando. E aí quando começa essa matança, a Dakota começa a abrir o peito dela, assim. Ela abre com as mãos o peito dela. E o peito dela abre e o coração, tudo dentro dela é preto. Caraca, é sinistro demais. É tipo como se fosse, assim, o coração de Nossa Senhora preto. E aí ela abre e é como se ela recebesse, assim, toda a carga, realmente. E ali ela se torna, em alusão, realmente, à Nossa Senhora Mãe, uhum, né? Ela agora é a Mãe Suspiria. Na verdade, a Mãe Suspiria... Era ela. A Marcos não era. A Marcos fingia. Sim. Talvez um dia a Marcos tenha sido possuída pela Mother Suspirion e foi embora, sabe? Quando viu que ela estava quebrando as regras. Porque a regra da Irmandade de Bruxas é as bruxas se cuidarem, não a usurpar e usar as mais fracas para conseguir se manter. Então ela vem para proteger as filhas dela. E ela chega para essas meninas que estão semi-mortas. E falam assim, o que você deseja? Aí a uma, eu só quero morrer. Aí ela beija a menina e a menina morre. Cai no chão e morre. Aí a Sarah fala, eu tô muito cansada, tipo, não aguento mais. Porque a Sarah lutou pra caralho e se fudeu, né? Ela, eu não queria que isso tivesse acontecido com você, sabe? Uhum. E ela beija essa menina, ela beija a Patrícia, todas elas, ela dá o suspiro da morte, ela dá o alívio pra elas. E tem essa coisa do suspiro, que é do alívio, né? Sim. E eu sinto que essas duas não tiveram, que ficaram vivas, que votaram Marcos, elas não tinham direito nem ao suspiro do alívio. É, isso aí. Elas tinham que ficar ali, sabe? Eu acho que é nem aquela que canta, ela não é má. Você vê que ela é uma jocosa, uhum, sabe? Quando, tanto que quando, apesar dela ter votado Marcos, quando fala assim, ah, quero falar com a Blank, ela fala, eu sou a Blank. É, pode crer, meu. Tipo, ela meio que protege a Blank. Eu não quero, sim, que interfira na parada da Blank. Se vai acontecer alguma coisa, deixa pra mim, já tô velha, eu seguro. Rodo. E aí ela vai e faz a brincadeira dela. Que ela sabe que a Blank vai levar a sério. Ela, não, vou fazer minha parada aqui, vou botar esses caras pra fora, uhum, e eu seguro. Então ela não era má, sim, de todo. Tanto que ela é essa que fala assim, ó, não matem ela, cuidado com ela. Com uma, uhum, menina que tá toda quebrada. Sim. A gente sabe também que precisava dela viva pra poder fazer o ritual, mas ela também tava meio assim, tipo, incomodada com o que aconteceu. É... E aí a coisa assume e como a Mãe Suspiria, e esse é o plot twist. Finalmente Suzy não estava sendo só cretina, avulsa e sem nada pra fazer e cara de paisagem. Uhum. Ela tinha um propósito. Só que o problema é que o propósito dela demorou muito pra chegar e ela não conseguiu salvar a Sarah. É, e aí assim, pelo plot todo de sororidade que existe e tal, você vê que assim, ela tem uma, na hora que ela mata a Sarah, né, mata não, né, sei lá, desipnotiza a Sarah, porque a Sarah já tá toda... Ela mata, né, ela é o suspiro de alívio final. E aí ela, você vê que ela sente muito, né, que ela se apegou a Sarah e tal, mas ela assumiu o papel dela e foda-se. Porque ela não podia se revelar antes, né? Não. Eu acho que, inclusive, ela não fala a parada das bruxas brincando com os caras, justamente pra Sarah não ficar mais curiosa. Sim. Só que o Yosef apressou essa história toda. É. E o Yosef tá lá também, porque quando ele foi sequestrado, eles colocam ele pra ser meio testemunha do negócio do ritual, entendeu? É, Yosef é avulsíssimo no meio do ritual das bruxas. Tipo, só falando assim, eu não tenho nada, não fiz nada. Sim, ele é meio humilhado também, né? Sim. Ai. Sim, porque esse é o procedimento da mãe Marcos. Tipo, não é a parada que é certa. Por isso que as mães suspiram e volta. E por isso que tem o prelúdio, que o pessoal acha uma merda. Que pra mim é o menos pior do Joseph. Joseph já tinha sido bem chato antes. Ah, inclusive a gente tem que lembrar que Joseph é enganado pra ser pego pelas bruxas com a Jessica Harper, que volta, né, falando suas três frases em alemão. Como mulher de Joseph, que reaparece do nada. Ah, consegui escapar, encontrei você. E leva ele pra porta do Coven e ele é sequestrado. Sim. E assim, tanto que no final a Suzy, não, né? A mãe Suspirion. É. A mãe Suspirion, ela vai na casa do Joseph e ela fala: você tem o direito de saber o que aconteceu. E ela fala uma outra história de sororidade, que é a sua esposa, ela não conseguiu. Uhum. Ela foi pega, ela foi pra um desses... Como é que é o nome que fala? Campo de concentração. Um campo de concentração, que o cara era tão cruel que ele botou 40 mil pessoas pra ficarem na neve durante, sei lá, 48 horas. Pra fazer contagem. Sem roupa, pra fazer contagem. Na verdade, ele queria matar as pessoas, aleijar as pessoas. É, mas ela fala pra ele que a última coisa que ela pensou foi ele, foi nele. Foi nele, quando ele levou ela. E ela não estava sozinha, ela tinha duas mulheres que se tornaram amigas dela. Uhum. E isso me deu uma dúvida, porque formou uma trindade, sabe? E aí eu não sei quando é que a mulher do Joseph morreu. E qual a idade da Susan. Uhum. Porque, de repente, a mãe Suspiriora podia ser a mulher do Joseph ou uma dessas outras mulheres. As três mulheres que morreram na neve podem ser as três mães. Que naquela morte ali reencarnaram em algum outro lugar, sabe? Eu acho que você queria muito que fosse isso, mas eu acho que foi só uma história mesmo pra que Joseph morresse em paz. Eu sempre quero mais. Pois é. E aí ela fala, você tem o direito de saber, mas você também tem o direito de não sofrer mais. Enya, acho que era o nome da mulher dele, Anya. Uhum. Patricia Hang, acho. E Sara. Sara não sei o quê. Nem por Suzy fulana. Benio. Porque a Suzy morreu, né? É. Então você não precisa sofrer. Você é o único que não precisa passar por isso. E ela apaga da mente dele. Ela dá o beijo, o suspiro do alívio, do esquecimento. Sim. Ela esquece que elas existiram. Tipo, que foda. Tipo, é, e assim... Mostra que, tipo assim, eu não tinha um problema com o homem. O problema são as atitudes. O lance é que a Helena Marcos e a mãe Suspiriorum, elas são como se fossem a feminista e a feminazi, sacou? A Suspiriorum, ela tem essa sororidade e tem esse sentimento de justiça, de somos todos merecemos alívio, sabe? E a Helena Marcos não, ela é tipo mulheres no poder e foda-se os homens, entendeu? E não era isso que era a essência da parada. Então... E ela usou o nome da Madame Suspiriorum pra poder fazer essa porra toda, exato. Tipo, que não tinha nada a ver. Não, ela era só um espírito maluco mesmo, que, como a mãe Suspiriorum não estava, né, não, ela era presente. Uma bruxa muito poderosa, sim, né, que se aproveitou. Exato. Como ela não estava manifestada em lugar nenhum, então ela falou, então vou pegar isso aqui pra fazer as minhas sacanagens aqui com os homens que, do jeito que eu quiser. Então... elas são bem como é que eu posso falar? Elas são um contraste assim, muito preto no branco uma da outra, e só fica claro isso mesmo no final, quando você vê o Suspiriorum encarnado e vê que ela é só misericórdia, entendeu? Ela é só sororidade e misericórdia, ela não tem nada a ver com aquelas humilhações, com aquele monte de morte escrota, de... Sim, e a Madame Blanc foi a única que conseguiu ainda... Foi o quê? A luta dela lá atrás pra manter as mulheres da casa, pra elas não terem que se humilhar, não sei o quê. Ela aprendeu isso com a Marcos, mas em algum momento a Marcos perdeu... Eu acho que a Marcos tinha a Madame Suspiriorum, mas em algum momento ela perdeu o direito, sabe qual é? Ela começou a usar de, por exemplo, quando ela começou a abusar das pessoas do Coven, ela pode ter, esse espírito pode ter saído dela. Então, e ela continuou se aproveitando. Não acho que ela o tempo todo tenha sido uma bruxa avulsa que conseguiu isso tudo, entendeu? Porque senão, onde a Madame Blanc teria aprendido isso? E aí, a Madame Blanc, ela conseguiu manter isso. Mas ela, ao mesmo tempo, às vezes, você vê que ela se perde, porque ela fala assim, a dança não é pra ser bonita, a dança é pra ser... pra destruir tudo. E aí você vê que tem coisas que foram distorcidas. E aí a Mãe Suspiriorum vem pra colocar isso no lugar. Ah, e legal que depois que as bruxas estão arrumando a cagada lá de sangue, lá de baixo, o dia continua lá em cima. É, a outra velha risonha coloca a cabeça da Tilda no lugar e a Tilda tá viva. Aí a Tilda olha pra cara dela, ela fica toda feliz, começa a pular, solta a cabeça, a Tilda morreu de novo. Aí a gente fica nesse mistério, né? Mas eu acho que Tilda tá viva, é só passar um durepoque ali, que vai ficar tudo bem. Faltou apenas o Super Bonder. Mas, enfim, é isso, né? Não, e aí o final do Yosef se serviu pra, a história do Yosef serviu pra mostrar que não era nada contra os homens, não. Entendeu? Mas ao mesmo assim tempo, como o feminismo é não é contra os homens. É exatamente essa a mensagem. E Yosef é Tilda, Helena Marcos é Tilda, e Tilda é Tilda. Né? Que é Madame Blanc, é Tilda também. E Dakota é Tilda. Já pensou? Que? E... Mas... Isso é só plot twist foda. É, na verdade, botaram a Dakota só digital e a Tilda que fazia ela. Sim. Por pontos. Isso, exatamente. Não, só que não. Mas... um filme inteiro de Tilda. Já pensou? Todo mundo era Tilda. A Tilda é foda. Tipo o Ed Murphy. Todo mundo era Tilda. E aí, assim, o legal de, assim, o pessoal, sabia que era a Tilda. Gente, eu não sabia que era a Tilda. Eu, a única coisa que eu falei pra Erika é que eu vi que a maquiagem parecia que a pessoa era mais jovem. Que a pessoa foi envelhecida por maquiagem. Mas eu não fazia ideia que era a Tilda. Tipo, e tem um plot também que ele tá na escada conversando com o cara, que a voz fica bem feminina. Mas aí eu fiquei assim, será que isso é a voz da mulher do cara falando pela cabeça dele, sabe? Porque como ele tava agradecendo por ter procurado ela, de repente na cabeça dele o agradecimento soaria como dela, sabe? Porque como o filme é muito lúdico, assim, em algumas coisas, você fica com isso na cabeça. Então você fica meio na dúvida. Mas eu não consegui pegar que era a Tilda. Na segunda vez eu consegui pegar que era, mas eu já sabia. Mas onde que eu peguei ali o coisa foi quando ela fala em alemão, que ela discute com a mulher, que ela avisou a Marcos sobre a Suzy. Aí quando ela fala ali em alemão com essa mulher, aí eu peguei que era igualzinho a voz do Yosef na escada falando com o cara. Aí eu, Tilda, você cagou o traio, percebi. Mas assim... eu não notei em momento nenhum. E assim, eu achei legal. Muita gente se pergunta por que que isso aconteceu. Eu acho que na verdade foi pra ser realmente um filme sobre mulheres. E o tempo todo, o melhor homem, o homem que foi mais honesto e sensível, era um homem mais próximo de uma mulher, entendeu? E preciso muito exaltar o fato desse filme com uma representação feminista perfeita ser dirigido por um homem. E produzido por homens. Então, assim, palmas lentas para esses caras, porque é muito difícil você conseguir passar uma ideia, pegar todo o conceito de uma ideia que está muito distorcida hoje no mundo, que é a relação do feminismo, e colocar isso numa história que fique muito claro, quase didático, sabe? Então, assim, muito bem feito. Muito de parabéns, achei esse filme muito injustiçado, porque não veio para os cinemas do Brasil ainda, e tipo, lá fora até que a bilheteria foi ok, mas assim, é uma obra que ela é, para mim hoje, ela é o substituto do Cisne Negro, por exemplo, que foi um filme que não teve, sei lá, 20% das mensagens que esse filme passou, mas que foi super valorizado porque, enfim, motivos de sei lá, Hollywood. Mas assim... motivos de Dariana Noves que Natalie Portman. Sim. Que não faz porra nenhuma de bom e nego... É um filme que é muito inspirado em Suspiria também. Então, cara, na boa, eu tô pagando pau pra esse filme, pra caralho. É, foi um filme que ele só pegou a ideia principal, mas ele desenvolveu toda a ideia das mães, que, né, que o primeiro filme cagou. Não, e que foi inspiração. Certo, porque isso é um coven. Exato. O coven é uma coisa diferente. O coven já não se trata como uma coisa feminista. Já é feminista por nascença. Pois, né? É. Ele não se aproveitou da estética do Dario Argento, porque esse filme é um filme que ele não tem uma estética em nada brilhante, mas a fotografia é boa, só que é uma fotografia cinza, completamente diferente daquilo que o Argento tinha feito. E uma fotografia que lembra, às vezes, muito os filmes da década de 70. Porque tem horas que tem aqueles closes, assim, nas pessoas, do nada, bem rápidos. Sim, vum, porque vum. É um filme que é pra te e passar. Quer se passar como de 70, né? Exatamente. Então, assim, esse filme tem muitos méritos, em muitas camadas. Você pode ver e falar assim, porra, achei qualquer coisa. Mas eu acho meio que impossível. É um filme que você vai ver e você vai se envolver com a história. Por que, que eu tô comparando com o Cisne Negro? Porque eu gosto desse filme, apesar da, né, Erika achar uma merda. Mas assim, é um filme que me envolve, é um filme que eu acho envolvente. E Suspira me envolveu de uma forma. Vocês não estão entendendo, eu tinha acabado de ver o Suspira de 77. Falei, porra, vou ver esse filme agora, eu vou dormir, com certeza. E assim, eu fiquei tensa até o final. Não, e a Amanda dorme com tudo. E eu durmo com tudo. Então assim... Vejam esse filme, apreciem esse filme e finjam que o de 77 é só uma pintura. É o remake desse. É o remake. Que? É, Stranger Things inventando. Né, o... assim, eu gostei que esse filme ele trouxe tudo o que faltou no outro. É, encantamentos, a bruxaria real, oficial, um conceito de feminino muito forte, trouxe camadas e mais camadas, uhum, de um roteiro que não tinha camada nenhuma. Não. Era assim, a garota foi pro lugar, encontrou as bruxas, saiu, matou uma. Então, tipo, ele conseguiu trazer toda uma força por trás disso. E ele, apesar dele ter errado um pouco nessa coisa do Joseph, de ter alongado demais a história dele, na segunda vez que eu vi, eu não achei tão longa. Eu acho que você acostuma. É, não... acho que a segunda vez que você vê esse filme, você acha ele ainda melhor. Eu acho que se eu ver ele... Eu vi ele 3 vezes. Eu acho que se eu ver ele mais uma vez, eu vou achar ele melhor ainda. Ah, eu não consigo ficar vendo o mesmo filme várias vezes. Porque eu vou pegando vários... Não, eu gosto, porque eu gosto de pegar os detalhes. E assim... Eu não achei tão longa na segunda vez a história. O filme passou mais rápido pra mim na segunda vez. Uhum. Porque eu ficava procurando os detalhes, então acho que eu me distraía mais do que ficava presa no suspense só. Então, tipo, no primeira vez que eu vi, eu não sabia o que, que o velho tava jogando na água. Eu sabia que a foice era delas, mas o que, que era aquela caixa? Eu fiquei assim, gente, o que, que pode ser? Documento? Mas, gente, você vê a mulher chegou. Mas eu não lembrava que tinha uma mochila junto com a bolsinha de Patrícia. Isso tinha acontecido 1 hora e meia atrás. Não lembrava mais. Então, cara, eu achei bem, bem legal e bem, assim, transgressor também mostrar que as bruxas não são más. As bruxas vivem conforme a natureza. Não existe bem, mal. Não. Existe o natural. Então, elas podem ser más e podem ser boas. Boas também. É, enfim, eu não sei quando que esse filme vai entrar em circulação aqui, mas já tem acho na lojinha. Só em fevereiro, talvez. Já estamos em fevereiro, mas a lojinha tá aí. Se alguém quiser, pode me procurar, que eu passo, tranquilo. Vejam e digam a opinião de vocês, assim, porque eu realmente fiquei com a minha cabeça explodida depois que eu vi esse filme. Veja se eu tô viajando demais na maionese, ou a Erika tá viajando demais na maionese em relação à representatividade desse filme toda. E a fraqueza do filme é o som, que não tem comparação com o original. E assim, um pouco do visual, mas a gente entende por que, que ele tentou fugir. Mas eu acho que ali, depois da dança final, da dança pro público, em diante... O filme poderia ter começado a ficar mais colorido, mais colorido, mais colorido, até explodir na cor no final e na música do Goblin. Aí, pra mim, ia ser perfeito. Mas ele não foi nessa. Ele só usou o vermelho mesmo, que era uma cor mais marcante. Até pra poder abafar o banho de sangue, o vermelho com o vermelho meio que apaga o vermelho. Então, você não fica tão chocante, assim, tão gore. Não, é, porque mas o filme é pra ser gore. Cor, né? O filme é pra ser gore, ele é um gore, mas não é um gore sem propósito, exatamente. Tem uma cena que a gente, acho que a gente não chegou a comentar do primeiro Suspiria, que é a cena, tipo assim, uma das cenas mais fantásticas de todos os tempos, da puta que pariu, do terror, que é a morte da amiga da Patrícia, né, que no primeiro filme, naquele hall que ela entra, que eu falei que era tudo rosa e tal. Eu falei que a mulher toma um vidro na cabeça. Não, então, mas nesse take, a menina que sumiu, a Patrícia, ela desce daquela claraboia e fica pendurada. Então, assim, e aí é um banho de sangue. E aí aquilo arrebenta e o vidro cai, tipo, é outro banho de sangue. Colorido, cai no meio da cabeça. No meio da cabeça da outra. Então, assim, o filme, nessa hora ele se vende feito. Como eu achei filme bem feito. Ele se vende como filme. O sangue é falso, mas assim, o efeito de a cabeça tá partida. Mas você entende também por que é falso, porque é um berrante pra chocar. Ele usa sempre essas cores muito berrantes. Nesse outro filme de 2018, ele não preza pela estética, mas ele continua sendo gore. Não, ele preza pela estética, mas ele não preza pelas cores. Não, eu acho que nem preza. A fotografia do filme não é tão... Ah, meu Deus do céu, entendeu? Não é tão bonita. Não, não é a melhor coisa do filme, que já é bom. Mas eu acho que, tem uma personalidade. Tem, que eu falei. Porque é meio Ele cinza, é filmado como um filme ela... de 70. E ela eu tem acho isso interessante. Ele tem aquela coisa do tipo assim, de não deixar você esquecer a merda que a Alemanha está vivendo naquele momento... E que tudo isso influencia a história. Então, assim, é tudo muito, muito escuro, muito pesado. Então, é maneiro, mas... Talvez seja escuro, né? Toda a história seja tão soturna, porque a menina vem de uma área soturna, sem cor e sem vida, que era a vida do Emish lá, para uma cidade que está vivendo o caos e essa sombra, né? Porque a Alemanha ficou um caos, assim. Então, não tem como você ter cor no lugar horroroso e sombrio. Exatamente. Seria contrastante. É tudo muito pálido, tudo muito... muito bege qualquer coisa. Cinza. É, bege cinza, exatamente. Então, eu tenho muito que bater palma pra esse cara. Ele é, hoje, pra mim, um dos melhores nomes de direção é esse novos, cara. Assim, né? É, dos novos. Porque eu gostei muito dele em Call Me By Your Name. E eu senti, vendo o Suspiria, que ele realmente tem uma técnica própria. Então, o cara é sensacional. E conseguiu entregar um terror, né? Exato. Um suspense, que não tem nada a ver com Call Me By Your Name. Eu acho que isso foi bem legal também, tipo com o Ryan Coogler ter conseguido fazer um monte de filme menor, fazer o Creed e fazer o Pantera Negra. Então, são pessoas que estão conseguindo, tipo Jordan Peele também, que precisa de mais uns filmes pra gente entender, mas o cara era um comediante, consegue entregar um terror sinistro, sabe? Falta oportunidade. Eu gosto dessa multifacetado, você não ser um diretor que faz a mesma coisa o tempo todo. Você vê que falta oportunidade mesmo, porque o cara, quando ele tem a oportunidade de fazer uma coisa pequena, ele faz muito bem, quando ele tem uma coisa grande, ele pega e faz muito bem. Então é só falta de oportunidade mesmo pro cara fazer filmes bons que deem muito dinheiro pra Hollywood e não necessariamente precisem só ser uma fórmula chata ou nem filme de super-herói, mas assim, o cara pode fazer dinheiro com filmes bons desde que ele tenha uma oportunidade, né? E não ficar igual esses Zack Snyder da vida aí, que fica tipo, sei lá, chupando o saco dos outros pra poder fazer filme merda. Então, enfim. É isso. Eu tô pagando maior pau pra esse filme, pra esse homem. E também, ele se inclui também nessa, todas essas minorias que tá falando dos homens negros, ele se inclui porque ele é um diretor gay, né? Sim. Então, tá fazendo cinema, não tá fazendo série. Exato. Não tá fazendo novela das oito. Não tá fazendo Glee. Não tá fazendo Glee, exatamente. Que é um estereótipo. Exatamente. Né? Ele tá fazendo um filme foda. Então, tipo, respeito. Eu respeito pra cacete agora. Lucas Guadagnino, né? Não vou esquecer. É Luca. É Luca Guadagnino, que ele é italiano. Então é isso, gente. Suspira, vejam o antes, vejam o depois, comentem, fale com a gente. Eu acho que seria legal ver o antes e depois. Você gostou, não gostou? Eu gostei porque, assim, não me deu preconceito do primeiro filme, não fiquei mastigando aquele preconceito do filme ser uma merda. E adorei o segundo filme porque eu vi muita referência do segundo filme, né? Do primeiro no segundo. Então, e como eu sou uma pessoa que eu não tenho memória, pra mim foi importante ver um seguido do outro. Como eu falei, o primeiro é bem curtinho, o segundo é um pouco mais longo, mas tirando uma barriguinha bem pequenininha, ele é bem dinâmico. Do Joseph. Então, Joseph. Chega uma parte assim que o filme começa a ficar frenético e aí você tem que sentar. Você não aguenta ver deitado, você tem que sentar. Nem dançando. Nem dançando, exatamente. Então é isso. É, o podcast do. Porra, 2 horinhas, danada. Danada. Não, 2 horinhas não, não. Vai ter uns cortes bizarros, mas. Eu acho que foi um bom retorno falar aí de um clássico. Se vocês quiserem alguma coisa específica, que a gente comente sobre algum filme específico que todo mundo paga pau e você acha uma merda, ou um filme que todo mundo acha uma merda e você paga pau, manda pra gente também, que aí deixa aí embaixo nos comentários, isso. Que aí a gente corre atrás, de repente, de ver. Meu Twitter, Mandy_Aguiar. Pode me procurar no Twitter e me adicionar. Me xingar ou me elogiar, de preferência me elogiar, e e mandar filme por lá também. Falar, pô, vê esse filme aqui. DM, manda na DM. Quê? Manda na DM. O link já. Quê? Então, o meu é @BeanErica, @Erica, BEING_Erica. Então, e no Instagram também, só que tudo junto. E pode me procurar aí. Então, gente, foi isso. Agora a gente vai falar de filme velho, filme novo, do que a gente cismar. Então, indiquem coisas. Sim. Um abraço pra todo mundo. Valeu, gente. Beijo. Tchau. Toca suspiro. Pode parar a gravação?